Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Oh, que legal! Tá no ar mais um Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. E hoje, a terceira edição do Estádio 97 Móvel, a edição de Natal do Estádio 97. Que bacana! A partir desse momento, começando o programa, no oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. O oferecimento também de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar Estádio 97 com todos os amigões ao vivo. Sejam bem-vindos, boa tarde, galera. E aí? Boa tarde. Tamo aí, hein? Chique, programa chique hoje. Limousine, Rua de São Paulo. Arrecadando brinquedos hoje, hein? É, estamos nos sentindo como se agora estivéssemos na strip de Las Vegas. É, Le Carro Cisa. Ah, que coisa. Os cassinos de Las Vegas. Muito chique, Estádio 97 hoje. Estádio 97 móvel de Natal. Nos próximos... deixa eu ver, 60, 120, 2 horas e meia, blá blá blá. Nos próximos 150 minutos estaremos nas ruas de São Paulo, fazendo o Estádio 97 ao vivo. Sim. Batendo um papo com a galera que vai acompanhando. Sim. A gente. Sim. Os transeuntes, os carreuntes. Carreuntes. Os motociclistas, os brincadeira. Motountes também. Olha, vai ser muito legal, aí. Muito legal. Acompanhe a gente. Nesse momento estamos estacionados aqui no Parque do Trianon. Estamos aqui ao lado do Parque do... aliás, subindo uma marofa. Que, meu Deus. Olha. Do céu. Que falando coisa... nisso, mano, você já chamou o Portuga lá no parque, não? Por quê? Ele tava pelado lá, fazendo trabalho de... Tava mesmo? Tava. Comigo não, meu parceiro. Olha, que atenção, pessoal. Portuga só de gravatinha borboleta. É, eu não. vamos dar uma checada aqui no Trianon, hein? Vamos dar uma checada. Tá difícil. Ó. É, acho que podemos sair já? Já podemos bora, sair? Né? Vambora, né? Vambora. Olha a hora, vambora. É, agora... quase. Você vai passar o trajeto pro pessoal? É verdade. Olha, eu estou me sentindo o Tommy Lee do Motley Crue, só não tem a Pamela Anderson aqui. Só eu ia falar, tá faltando a Pamela Anderson. Mas se o Vieira puser uma... não, eu não. E a loira, ele não fica uma Pamela Anderson? Mas não tem olho azul. Não? Eu queria responder, mas o programa vai ser eu sou a Pamela. Mas ele tá quase com o peito da Pamela. Ó, meus seios. Pode falar. Adoro. A Pamela Anderson, hein? Com tuberculose, pneumonia, malária, pressão alta, febre. Sim. Diarreia. Diarreia? Ou como diz o Bar, desinteria. É verdade. É melhor do que o Viena. Putz, 100% cara, saudável. Tô mal, hein? É, meu truta! Beleza aí, cara? Olha o feirante aí, cheio de banana, maçã. Tá vendo banana, Manu? Só as bananas aí, bicho. Banana, maçã. Só a banana ali. É verdade. Muito bem. Estamos então partindo aqui do Trianon. Vamos descer a... põe a hashtag partiu. Vamos descer. Deixa eu ver o trajeto aqui. Vai vendo o caminho que vai tomar essa limousine. Nós vamos pegar agora Alameda Santos. A gente não vai pela Paulista pra tumultuar tudo? Ah, tinha que ser a Paulista, pô. Paulista, Santos. Causar bastante no trânsito. Paulista é marketing, tipo. Paulista. Sim. Nada mais marketing do que a Avenida Paulista. Com certeza, velho. E ainda mais se o Portuga fizer igual o Luiz Ricardo no programa do Ratinho. Se queimar tudo. Vai cuspir fogo e pôr fogo na própria casa. Você viu a musiquinha? Alô, criançada, o Bozo queimou. O Bozo queimou, é verdade. Gente boa, coitado. Trabalho da Luiz Ricardo pegando fogo no programa. O melhor foi o Ratinho correndo atrás dele. Volta aqui, Luiz, pode pegar fogo no programa, malacamado. Ficou tudo bem, ele tá parecendo um pouco o Tevez, mas tá tudo bem. É verdade. Muito bem. Então, olha, vamos partindo agora. Depois a gente vai pegar a Paulista, Pamplona, Avenida 9 de Julho. Chique, Na 9 de Julho, se a gente conseguir sair até 1h30 da manhã, é lucro. Na hermosa 9 de Julho. Possuímos uma sirene. Fala pro motorista ir pela faixa de ônibus. Isso. E aí, o Zé vai pagar a multa? Limusine paga, pode. Paga. Então. O Zé até paga, mas o Fernando vai dar uma dor. Nossa, velho. O Fernando acaba de querer fazer uma CPI. Vai fazer um escândalo. Ele vai recorrer. Recorrer da puta. Não, recorrer é normal. Correio normal, mas vai ser o fim dos tempos. O Fer vai encher o saco. Vai descontar do salário de todo mundo. Chique, chique o programa na limusine hoje. Chique. É verdade. Estamos partindo então. Você fala, mas o que esses loucos estão falando, estão partindo? Sabe o que acontece? Se você não acompanhou, se você é um novo ouvinte da Energia 97, o Estádio 97 é o primeiro programa feito ao vivo, eventualmente ao vivo, feito direto do trânsito de São Paulo, em som estéreo, digital. Partiu. Hashtag estádio partiu. Hashtag estádio partiu. Eu quero dizer que não copia a gente não, pelo amor de Deus. É o primeiro programa de rádio feito durante 2 horas e meia, trazendo em som digital a transmissão integral de tudo o que acontece com o público no trânsito. E os carros andando, o automóvel andando, hein? Primeiro programa de rádio com essa tecnologia total da Energia 97 FM. Muito bem, vá acompanhando a gente. Vamos lá em direção ao Jockey nesse momento. Daqui a pouco vamos visitar a família do Mota. A família do Mota tá toda lá. Vai tocar musiquinha triste que o Mota reencontrando com pessoas da família. Mas com relação aos cavalos ou travecos? Olha que gostoso. Cavalos ou travecos? Um pouco de tudo. Um cavalo gay. Tem a família dentro e fora ali na região. Você vê o tamanho da. É verdade. Então, olha, você vai acompanhando a gente, vai pelo trânsito, vai entrevistando você aí no meio do caminho, vai buzinando do lado, mesmo que não estejamos perto de hospitais, você pode buzinar, a gente estica o microfone na porta do seu carro, vai ser muito bacana. Pô, mas o mais importante, leva o brinquedo, né? Ah, é verdade. O mais importante vamos é isso. Vamos explicar. Nós vamos fazer um pit stop em frente ao Jockey. Frente ao Jockey, nós vamos fazer um pit stop para arrecadar brinquedos. A gente já vem anunciando há alguns dias, leve brinquedos. Faça a sua doação. Esses brinquedos serão todos doados a crianças carentes, tá bom? É isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Começando então o programa, já em movimento. Agora a próxima paulista. Vamos às manchetes, né, seu Motinha? Sim, estamos aqui. Como diz na voz de... Na voz de... Mota. Olha, Motem. Mas no pique, vamos sintetizando. Sintetizando. Olha, eu como aromante sintetize, por favor. Vamos. Olá, que beleza! Meu nome é Paulo Roberto aí, quero mandar um abraço a todos aí, dizer que o programa de vocês é sensacional. Prazer conhecê-los pessoalmente. Obrigado. Valeu, abraço. Chupa, mano! Chupa, trouxa! Chupa! É isso aí, não. Ah. De grande ou pequeno? Pequeno machuca mesmo. Você torce pra quem? Hã? Pra quem você torce? Eu sou paulista, de campeão do mundo, né? Tá explicado? E aí, cadê o Sombra? É. Tudo certo, é que eu sou pequeno, ele não tava vendo. O quê? Barba aí, Sombra. Mas porque você... Porque ele tá te arranhando? Seu personagem stylist, de cara? Cara de mendigo, velho. Cara de mendigo. O Sombra é muito rico, velho. Não é isso, mendigo. O maldito do mano ficou de me arrumar o kit da Bozano. Deixei lá na rádio. Na verdade é Bozano, mano, dá Bozano pro Sombra. Agora vem cá, aproveita, pera aí de falar, põe o microfone. Vem cá. Ô amigão, você não tem uma cabeça, hein? Você tá com a caixa d'água. O que você achou da notícia que o São Paulo anunciou hoje a contratação do Hugo? Do Hugo? É. Não ouvi nada sobre o Hugo, não. Acabou de fechar. Eu não ouvi nada sobre boa o Hugo. Contratação? Aquele que já tinha jogado no São Paulo. Você acha que não? Não, tem que trazer o Conca, pô. O Conca não veio. Aí veio. Acho que vem. A gente não vai bancar os caras lá. É conversa sua, beijo. Filha da mãe. Ó, deixa eu te perguntar, velho. Ó, Sombra. Ó, o boné não cabe na cabeça desse cara, velho. Tchau, velho, um abraço, obrigado. Falou, meu. Tchau, velho. Obrigado, valeu, meu velho. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Brinquedo, Sombra. Brinquedo. Legal, você vê o cara tá desempregado. Bacana, muito legal. Galera, só pra vocês terem ideia, esse ouvinte nos acompanha aqui, veio na janela. A gente tá subindo aqui a Alameda Casa Branca. ele tá desempregado. Ele falou assim, mas eu não vou deixar de fazer uma doação. Ele legal. Trouxe pra gente um jogo de dados bem legal, cara. Porra. Bem bacana. Mas, Sombra, ó, esse cara, não, ó, esse cara, ele tá... O Vieira, você tem dado em casa? Olha a cara dele ali, ó. Não, ele tá cara... gritando na rua que ele é desempregado, dá uma olhada, olha lá. Ele tá com cara de trambiqueiro, Sombra. Esse cara é aquele cara que coloca o dado embaixo do copinho. Não, não, e fala, não. Bolinha, bolinha, bolinha, bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha. Olha a bolinha, bolinha. Cadê? Peraí, ué. Sem vergonha. É isso aí. Nesse momento estamos passando aqui em frente à Avenida Paulista, já que esse ouvinte que nos abordou aqui na janela era tricolor, Motinha, vamos falar, manchetes do São Paulo, Mota. Vamos lá, vamos lá. Oi, a Paulista essa hora só passa fubanga, hein, Mota? Na hora do almoço tá todo mundo bem arrumado. É. Agora o pessoal se arrastando. Kiko! Vai lá, Mota, vai lá, Mota. Vamos lá. Vocês estão querendo doação de brinquedo, mano? Uhum. Então vou dar uma Ademilson pra você. Tá. Vai ser atropelado aí, Tom. E braço também, véio. Se chover tem que nadar. Então, olha... Ô, chefinho, alguns sites aí garantem que o Wesley assinou com o São Paulo realmente um contrato de 3 anos. É um contrato de 3 anos aí e que será anunciado em fevereiro. Em fevereiro. Em fevereiro, porque não pode anunciar agora, senão o São Paulo pagaria uma multa aí. É. E o Palmeiras não quer liberar antes. Tá certo. Tem muitas informações vindas aí em relação ao São Paulo. Coisas que se dizem. Realmente, muita gente dizendo que o Wesley está acertado com o São Paulo, viria em fevereiro, já estaria até assinado com o São Paulo Futebol Clube. Mais um que vocês contrato de 3 anos. Agora, o que acontece? São Paulo é o rei de a última impressão do Wesley é horrorosa. Sim. Tá certo? O Wesley já mostrou ser um bom coadjuvante na época do Santos. A última impressão do Wesley, que ele deixou no Palmeiras, é muito ruim. Fiquemos na esperança dele mostrar que estava dentro de um contexto que não favorecia, que ele talvez agora venha com mais vontade, né? Sim. Agora, também, no meu entender, não sou técnico, mas vem pra sentar no banco, porque a titularidade ali é Denilson e Souza. Sim. Né? Agora, também estão falando outros. Aí do... Fala. Sobis, fala mais, né? Aí. Diz que o São Sobis. Paulo aí teria... O Sobis do São Paulo também estaria interessado, mas também tem outra história aí que é o Conca, né? Que estaria o pessoal que tá procurando emprego no Fluminense lá. É, tem uma outra história que me falaram... Mas não sei se confere, então... Thiago Mendes como eu, também. Como eu sou... Thiago Mendes ou Thiago Rocha? Neves. Neves. Não, Thiago Mendes. É Thiago Mendes. Aldo Goiás. Goiás. Aldo Goiás. Ah, tá. 22 anos, ele é meia, mas também joga como volante, né? Esse é muito bom jogador, e, só que ele custaria 4 milhões de euros. São Paulo está em busca de pessoas que queiram investir no jogador para acabar usando o São Paulo como vitrine. São Paulo não vai, duvido. É um jogador... Apostar, né? É, porque também não entendo que o Thiago Mendes, se vier, vai chegar num esquema pra ser... Ah, olha, o Michel Bastos machucou e quem entra? Thiago Mendes. Não. É. Vai lá e joga, não é? Composição de elenco, provar o valor de vez em quando, entrando... Campeonato Paulista... Mas, Sombra, pelo que o São Paulo tá indo atrás de contratação, fica claro que o São Paulo tá querendo formar um elenco e não querer procurar titular, né? O São Paulo tá querendo reforçar o elenco para a Libertadores. Titular para a lateral direita está sim. Mas, ô Sombra... Ah, o titular para a lateral sim. Até o próprio Ataídio Guerreiro declarou aí que o São Paulo não vai pagar mais do que 300 mil reais para um jogador. É. O São Paulo falou também aí na pessoa dele que vai trazer um jogador bombástico. Ou seja, se ele só paga aí o teto, só paga acima do teto aí para o Rogério Ceni, Luiz Fabiano e Alexandre Pato, um jogador bombástico custaria mais do que 300 pau, ou não? Mano, olha, eu acredito o seguinte, no futebol... Tem aquilo que é falado e tem aquilo que é feito, tá? Então, às vezes, isso é um discurso que é de interesse para todos. Até para o mercado, né? Falar, não adianta subir muito que a gente não vai pagar. Existem outras fórmulas também de você remunerar, às vezes, os jogadores, tá? Agora, você me disseram que o Michel Bastos, por exemplo, que é um ótimo jogador, cara, ele veio... E não vou dizer para você que ele veio por 300 ou por 250 ou 350, mas diz que veio abrindo mão de... Talvez no mesmo patamar do que é falado aí, do que ganha Ganso, do que ganha outros jogadores de São Paulo. We'll be right back. seu estádio 97 móvel. Um pouquinho, um pequeno probleminha lá na limusine, daqui a pouquinho a gente vai voltar com um sinal perfeito aí pra você acompanhar o estádio 97 pela Energia 97. Vem em nome de Hello Food, tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Em nome também do Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome do Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. O último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 40631489. 40631489 e marque um test drive. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Limosano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora voltou, vamos lá. Muito bem, então como estávamos dizendo aqui a respeito do São Paulo Futebol Clube, né? É, tem muitos jogadores que estão aí na mira do São Paulo. E tem que montar um elenco. Essa questão financeira, mano, é aquilo que a gente costuma dizer, bicho. Às vezes é uma coisa que é falada, outra coisa é o que é feito. Você tem algum, talvez aí, um chute de qual seria esse jogador que o São Paulo gostaria de trazer? Top. Tem. Felipe Melo, seria ele ou não? Tenho, mas eu não vou chutar pra vocês, não. Também não? Não é o Felipe Melo. Você falou com ele? Falei ontem. Mas e ele posição? Falou que você, que não tem absolutamente nada. Que posição? Que posição? Você acha que é lateral direita mesmo? Não, não, não. Esse jogador que é tão falado, que seria aquele que viria por função do Kaká. É. Sim. Tenho um chute, mas não vou chutar, não. É um chute certeiro. Ah, então ele fala sai, aí, tá alegando informação. Vai. Não vou. Eu não sou jornalista. Omito mesmo. Estamos falando do Corinthians. Eu comentei com ele que é um jogador. Você mesmo. Comentou onde você está? Omito tá? Mesmo. Raza. Ele vomito. Vamos ao Corinthians. Ah, Tio Tátio. Até nós, vai Corinthians, mano. Vamos. Não tem dinheiro. Vamos ao com o Paulo. Ah, é, não tem dinheiro e vai pagar 700 pau pro Tite. Não tem dinheiro, não. Tá. Quem tem você, só trouxe. Vai gastar com vai nesse barulho aí. Ó, ô, mano, quem é mais importante, o Paulo Guerreiro ou o Tite? O Tite. Ô, mano, o outro. O Tite aí disse que tá acertado realmente com o Corinthians. Será no chato. Feira, né? E aí, mas tá rolando uma treta lá, mano, entre o Andrade e o Gobi. E aí a história, até melou a história daquele goleiro que vinha. O Danilo tá contratado, pô, não tá? Não. Como não? Ele disse que foi o seguinte, ó. A treta é o seguinte, diz que o Andrade que está tratando dessa negociação. E o Gobi não gostou nada dessa história e falou que ele não assina. Mas essa negociação... Só essa negociação tá palavrado. Mas nada mais é que o empresário do Banana pedindo pra trazer o goleiro também. Não, não, não, mas pera lá, não é... É casado isso aí. Não é casadinho não, Portugal. Não, mas o que acontece é o seguinte, tá tendo uma briga nos bastidores do Corinthians. Sim. Aí, porque o Mário Gobi ainda é o presidente. E o Andrade já tá negociando. Quem tá cuidando das contratações já é o Roberto Edu. De Andrade. E o Edu, né? Ele já tá dando ordens pros funcionários do clube e assim atrás. Tá deixando o Mário Gobi puto, porque o Mário Gobi não tá sendo consultado pra absolutamente nada e até fevereiro ele ainda é o presidente do Corinthians. Mas o negócio é o seguinte, com relação a notícia... O quê? É melhor não consultar tá dando o mais eu certo. Também acho. E o Roberto já tá começando a intermediar uma série de negociações, inclusive pediu pro Edu já intermediar alguns nomes. Eu vou falar qual é. Mas o que também é complicado, porque o Roberto é candidato. Sim. Eu até acho que ele será o presidente. Vai ser, você não, sabe que vai eu ser. Eu acho que ele será o presidente. Mas não pode negociar jogador antes, se não for ele. A chance do Roberto perder a eleição, é a mesma da Gisele Bündchen em ser o travesti. Tudo bem, ou seja, você, zero. Tudo bem, mas você não pode tomar parte de negociações. Se nem teve eleição ainda, isso não pode, mano. Mas o negócio é o seguinte, Benja, com relação ao Tite, tá certo, o Roberto é o próximo presidente da história do Corinthians. É, tem mais duas informações, Mota. A primeira com relação ao Guerreiro. Deixa eu dar um pouco de risada aqui, ó. Por que isso? O que foi? O Inter de Porto Alegre tem interesse no Guerreiro. Eu fiquei sabendo. Não, então pera, deixa eu rir também, então. Passaram aqueles trouxas lá. Ô, Vieira, você não pode ir. Os caras estão na Libertadores. Eles estão na Libertadores. Eles vão passear? Você tá onde? Vão passear. Mas, ó, na boa, gente. Na boa. O Inter, velho, nem que ele vendeu o Beira-Rio, ele tem dinheiro pra contratar o Guerreiro. Isso tá de brincadeira, mano. E uma outra informação, Sombra, é que o Corinthians ele pode estar acertando com o Maicon. Do sabe Roma. O lateral que era do Roma, tá jogando no meio campo agora. Ah, o lateral. que inclusive foi dispensado da seleção brasileira lá por ter aprontado alguma coisa lá também que ninguém sabe o que foi. O Corinthians pode ser que esteja trazendo ele, principalmente pelo fato do Roma já ter sido eliminado da primeira fase da Champions League. E o Corinthians ele tem um bom relacionamento com o time italiano. Já passou para lá o Dodô, já foi o Leandro Castan, o Marquinhos, enfim. Pode ser que o Maicon acerte com o Corinthians aí para 2015. E ele já é amiguinho do Elias, né, mano? É amigo. Aí já... essa piadinha idiota que ele fez. Não, velho. A seleção brasileira é negativa. Pra vocês que só leem o que convém. Você que escolhe o Corinthians. Não, antes de vocês continuarem a falar bobagem. Se fosse o São Paulo, você tava falando piada. Gente, antes de vocês continuarem a falar bobagem, só um minuto. Quem deu essa informação foi um humorista que fez uma piada de mau gosto, que inclusive foi processado. Vocês gostariam de entrar na coautoria do processo? Isso é coisa do... O cara foi processado. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Em cima desses assuntos do Corinthians, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu que saiu uma lista de jogadores que, totalizando, o Corinthians paga 2 milhões e 800 mil de salário para jogador emprestado? Isso, o Corinthians é dinheiro de pinga. O Corinthians é o time mais rico do Brasil. É dinheiro de pinga, gente. Você viu isso, Benjamin? Não quer pagar o Guerreiro. Gente, qual a novidade? Faz tempo que tá rolando isso. Pô, não, é que eu só vi essa lista hoje mesmo. Pô, tinha jogador que eu nem sabia que era do Corinthians. E aí não tem pra pagar, a folha salarial, pede dinheiro pra empresário, que é o Fernando Garcia. Entrega aí depois o Corinthians não tem pra devolver e entrega jogadores da base. Direitos econômicos de jogador da base. É isso. Agora o cara vende o Malcom lá pro Olympique, lá pra França, põe 10, 12 milhões de euros no bolso, pronto. Olha o negócio da China. 150 pau no Vitor Júnior, o Corinthians paga. Vitor Júnior. Não, o maior da lista ali é o Pato, né? E lembrando que agora nós já estamos na 9 de julho, descendo aqui rumo à Zona Sul de São Paulo, rumo ao Jockey, onde vamos fazer um pit stop, e nesse pit stop vamos arrecadar brinquedos para serem doados a crianças carentes neste Natal. Móvel. Estádio 97 Móvel ao vivo. Direto para todo mundo, com a limusine do Estádio 97, com apoio da Paris Vegas. Estamos descendo então a 9 de julho, no oferecimento de Grupo Esser, um nome construído com história. Vamos falar da Esser então, Narigudo, vamos falar da Esser. Olha, você está procurando um investimento seguro? Então vai na minha, invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Presta atenção nessa dica, é o Hyper Home Design no Alto da Boa Vista. E olha, falar em Alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. Mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá, 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benjamin está 97. Você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Ó, eu tô vendo aqui uma informação postada pelo Lance. E informação que tem a ver com São Paulo e tem a ver com Palmeiras. Que o Wesley, esse negócio do Wesley, foi tentado ser desfeito por uma parte da diretoria. De qual? Diretoria do São Paulo? É sério, cara. Tá aqui, olha. Do São Paulo. Segundo a matéria do Lance aqui, olha. Após ser dispensado pelo Palmeiras, Wesley será jogador do São Paulo a partir de 2015. O acordo, que começou a ser costurado em abril, foi sacramentado nos últimos dias. No entanto, o reforço chegará sem ser unanimidade. O Lancinete apurou que uma ala da diretoria tentou voltar atrás e desmanchar o negócio. Em vão, o jogador acabou assinando por 3 anos. Meu Deus. A contratação divide o São Paulo. A favor da vinda são Muricy e o restante da comissão técnica, que o indicaram, e o presidente Carlos Miguel Aydar. O motivo do presidente, segundo pessoas do São Paulo, é curioso. A chegada dele representa mais um golpe no desafeto Paulo Nobre. Sim. Caramba, mas então a favor tá da brava. Contratação agora do Wesley é o Muricy e a comissão técnica. Contra é o elenco e a torcida. O elenco não. Não, o elenco não. Gil Guerreiro, velho. Gil Guerreiro que tentou voltar atrás. Agora, ô, mano, vou falar um negócio, que... vou falar um negócio pra vocês. Isso aí tá certo, gente. Sabe há quantos meses? É. Já sabe há quantos meses? Se bobear um pouquinho depois do Allan Kardec. Ou junto. Não, foi depois. O Kardec foi. O Kardec acertou quando? Foi em... foi por aí, maio, não é? Maio, junho, né? Maio, junho, não é? Kardec, nas férias. É, mas é isso mesmo. Caramba. Foi nas férias. Cara, ideia que tem um baita jogador. Não, foi depois da Copa, acho. Depois da Copa. Julho, é final de julho. Depois da Copa ele já tava certo. Você vê como o futebol é? Todo mundo desmente, é mentira, é isso, é aquilo. É. Ô, Motinha. Sim. Quais são as manchetes que estão faltando, Motinha? Santos e Palmeiras. Já tava falando do Wesley, então... então, vamos lá. Falar do Palmeiras. Emenda o porco. Olha, o Dodô não vai gostar nada dessa notícia, viu? Mas o nome que circula no porco é Oswaldo e Abelão. Nós. Abelão, muito difícil... e o Palmeiras está inclinado aí fechar com o Oswaldo. Nós, viu? Vamos trabalhar com todo o afinco pelo Palmeiras. Vai. O Dodô deve estar tendo... nossa senhora. Ah, mas, ô, Matinho, eu duvido que isso aconteça, viu? Eu duvido. Como diz o Dodô. Não, acho que eu vou te falar, muito difícil, amor, ele vir, não. Eu também não duvido. É. Eu entrevistei aí umas duas semanas atrás o Kleber Gladiador. Kleber Gladiador faz umas declarações de amor pro Palmeiras. Eita. E no Grêmio, acho que não sei se ele fica, não, hein? Eita. Filipão já falou em coletivas, o Beija. O Kleber, quando fala do Palmeiras, o zoinho brilha. O Gladiador. Foi perguntado pro Filipão agora, já te falei no último jogo. E Kleber Gladiador, ele fez assim, é jogador do Grêmio, mas não vai trabalhar no Grêmio. Eita. O Filipão também foi categórico. Também não vai continuar no Vasco. Oh, mas, Joveira, peraí, o Kleber Gladiador jogou a Série B no Vasco, quem assistiu, o cara se arrasta no campo. Não deu, né? Não dá mais. Mas, chega, oh, mas pro dá, Palmeiras, o... Oh, ah, não. Não. Então, se for assim, vai parar na Série B. Eu queria o Kleber. Eu também, se eu sou palmeirense, meu. Mas você viu, você assistiu a Série B? Ah, mas espera aí, cara, fez um gol, ataque, mano, do Palmeiras, cara. É isso, pô. Outro Douglas, que tá perto o Douglas, do... o Douglas se arrastou numa Série B e vai ser o camisa 10 do Grêmio. Vai jogar no Grêmio, é. Pra você ver como o Grêmio tá. Outro que está outro que está perto do Kleber Gladiador, o presidente do Grêmio, que o Kleber é do Grêmio, viu, gente? É. E tem um contrato ainda, não sei, até acho que 2017, se não me engano. E o salário dele, milionário. O Palmeiras, qualquer clube brasileiro hoje não tem como pagar. Para ele jogar lá, o Grêmio tem que pagar metade. Que beleza. E aí, o que acontece? O presidente do Grêmio, o Coffi, acho que é o Coffi. Agora não mais, mudou ontem. Que acredita, mudou agora, né? Romildo Bonzan, novo presidente do Grêmio. Mas acredita, Vieira, que o Kleber deve ir pro exterior. Ah, tá. Acredita que deva ir pro exterior. É melhor mesmo exterior, pra ele. Falar exterior, quem tá ouvindo a gente é o Jean-Louis, direto de Miami. Ó, oh, Jean-Louis. Ah, aqui no Jean-Louis. Estádio Móvel, descendo a 9 de julho e o Jean-Louis em Miami ouvindo a gente. Putz. A gente podia inverter, né? Tá mal, Jean-Louis, né? A gente já tá descendo a 9 de julho e a gente tá em Miami fazendo... E não precisava nem estar numa limusine a gente ouvindo em Miami. Não, podia estar tá a pé mesmo. A pé. A pé, é verdade. Olha, e outro que pode estar tá vindo pro Palmeiras aí é Amaral, 28 anos, volante do Goiás. Nossa, passou pelo Grêmio já também. Estaria palavrado com o Palmeiras. É de chorar? Nossa. Volante de destruição, né? Só marca. Exatamente, exatamente isso aí. É, ele só pega a bola, rouba e dá pro meia. Então, estaria palavrado aí, pronto pra fechar. E o Henrique aí, que falou, eu quero ficar no Palmeiras, que eu gosto muito. Ah, o Henrique, artilheiro da Ferreira de Pau. Ah, porque o outro Henrique tem informação da Itália, o que era zagueiro do Palmeiras, o Inter até desconsultou, o Napoli não quer mais ficar, quer vender. Ah, é? E aí o Internacional do Portal fez proposta, o jogador pode estar voltando pro Brasil aí. Quem quiser comprar o Henrique zagueiro, meu Deus, tem que chegar no Napoli. E o gerente do ex-Cruzeiro aí, até agora também não veio, não foi anunciado, tá todo mundo com ele disse que ele vai descansar até o final do ano. É, então tá, ele falou estranho. Isso. Mas como vai descansar? Se ele disse que... tem Paulistão, querido, ele diz que, até dia 31 do 12 ele quer dar uma descansada. Ele falou em entrevista em Belo Horizonte que ele vai descansar com a família e depois vai ver o que faz. Como é que você vai dispensar um time pra montar outro? Ele, eu não sei. Que louco. É complicado. E ainda falando do Palmeiras, você vê como são as coisas, né? Esse negócio de naming rights, né, Sombra? A Arena do Palmeiras lá tem o nome dela lá. E devido à lei Cidade Limpa, estão mandando tirar o letreiro, que é muito grande, não está condizendo com a lei. Quer dizer, ah, tá sacanagem. O cara paga. Então, esse naming rights, eu não sei se vai vingar nesse país aqui não, viu, meu? Olha, o Corinthians está procurando até hoje. Você imagina na Times Square, então? Sim, mas é outra cidade contra a lei, né? Ah, mas isso aqui é ridículo, pô. Mas se você... Ô, Benja, acho que é o seguinte, tudo bem, a gente julgar a lei como um todo pode parecer ridículo. Mas teve benefício. A questão é, se você tiver o seu negócio, Vieira, se você tiver o seu empreendimento, o seu restaurante, o seu comércio, a sua concessionária, você quiser colocar um nome imenso na frente, ultrapassando os limites impostos pela lei, você não vai poder. É que um estádio, né, Sombra? Tá, é um comércio como qualquer outro. É. Por que, não, que o seu tamanho, comércio é menos importante que o comércio do estádio? Olha que frouxo que você foi isso agora, vale hein? Pro Murumbi, não, tô dizendo. Mas não vale tem que ser proporcional. Mas não seria proporcional, vale Sombra? Qualquer um. Se eu não me engano, o São Paulo também lá. Tem que diminuir o letreiro lá na inscrição. O nome do Corinthians também não pode pôr futebol clube. Essa lei é bizarra, ela precisa ser modificada. Tudo bem, discuta-se a lei e modifique-se a lei. É ridículo. Mas que todo mundo tem que cumprir. Não, mas, mas não foi bom para São Paulo? São o Paulo país, vem cá, a situação econômica já está difícil para todo mundo, está ruim. Pô, os caras, é um jeito de você angariar fundos, gerar receita, tudo você não pode, tá louco. É, eu também acho que é frescura, mas se é lei tem que cumprir, né? É lógico. Não, mas eu discute-se não. Depois, então, aí uma forma de mudar a lei, mas eu acho ridículo. Isso que ele fez foi o... Foi o Kassab. O Kassab. Mas ficou bom, pô, São Paulo. Exagero. Vamos ao Por exemplo, Santos. O cara que... Ô, Motinha, o cara que quer ir na zona, se você tiver aquele negócio lá, Sombra, de limitar o número, você não vai saber que é uma zona, você só sabe que o número é grande na mas porta. Mas e a luz vermelha, mano? Peraí. Como assim? Zona tem número grande na porta? Tem, essa sempre zona de bairro é assim. Você zona de bairro sempre teve. Ah, Sombra, tem para, mesmo. Vai. Opa! Ô, Sombra. Por quando você passar numa casa que tiver um número grande... Número grande você entra. Pode o quê? E atenção, atenção, prestem todos atenção. Você que quer acompanhar aí o clima aqui dentro da nossa limo, tá? Que é com apoio da Paris Vegas, você acessando agora o site da rádio, é isso? 97fm.com.br. VR. 97, tá bom. E acessando 97 e clicando onde? Você vai ver a limo como? Difícil. Por favor, Silvano. Alguém pode dar essa informação? Silvano, do lado do link do Estúdio ao Vivo, tem um link da limusine. Do lado do link Estúdio ao Vivo, no 97fm.com.br, tá lá. Estúdio ao Vivo, do lado tem um link limo da limusine. Tá escrito link da limusine? Limo é ao vivo. Eu acho que sim. É, mais ou menos, mais ou menos. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Olha aí, que beleza. Vamos entrar no funcionário site do mês, Silva. Uma dica típica nossa. Você vai lá, clica e acha. Fuça lá, fuça. Fuça lá. Que beleza, hein? É legal isso, a gente faz negócio, só a gente sabe. Não, olha, vou falar, velho. O ouvinte não pode, é uma gincana, se você achar... O Silvano tirar um carro. Ah, não, zero, não, mas ó, se tá do lado do link do Estúdio ao Vivo. Estádio 97 Móvel. Ah, melhorou. Aê, parabéns, Silvano. No momento que veio uma estrelinha. Os gritos de Chupamano ecoam pela nova. Ecoam pela nova. Foi o último grito, porque o motoqueiro caiu e ele tá embaixo do ônibus. Foi ali, ó. Não, ah, sim. Olha lá, vai cair agora. Eu tive um déjà vu. Ai, morto lá. Déjà vu. Ô, Botinha, vamos falar do Santos, mano? Santos, cadê o velho, gente? Tá, tá passando mal. O carro da frente. Eita. O RG tá entubado ali. Ele tá com oxigênio tomando no carro da no frente. Peito. Você vê o que é o vício? Parabéns, tá bem, né? Valdívia, povo, tá bem, né? Parabéns. Ô, oh, tá tirando o sarro do Palmeiras, ô trouxa. Ah, ele falou Palmeiras, Valdívia, então parabéns. O vício maldito no RG fica no teto solar lá do outro carro fumando. Fumando. Que aqui a gente não deixou. Véio. Eita, então olha, o agente do Damião, sim. Confirma a negociação com o Cruzeiro aí, diz que seria uma boa pro jogador. Porra, e tal. Mas é óbvio, os caras querem colocar o Damião num time redondo, Mota, então, pra fazer vender, o cara tentar fazer gol e vender. Só que, abre aspas. Abre aspas? Qual é a treta? Cruzeiro quer 50% do salário que o Santos pague. Ah, tá certo, é. Mas o Santos que quer se livrar? Mas o Santos não tem dinheiro. Ué, mas é melhor você pagar 50% ou 100%? Isso aí. E o cara tá sendo contestado. Cruzeiro tá perfeito. Cruzeiro tá mais que correto. É, mas o Marcelo Moreno eu acho que volta pro Grêmio, viu, Sombra? É e por olha, isso que eu acho que o Damião... Eu não sei se o Corinthians não vai atrás do Marcelo Moreno, também. Se o Guerreiro não ficar. Também o Grêmio já falou que vai utilizar, o Filipão falou que quer contar com o jogador. Mas eu, se sou o Leandro e o Damião, velho, eu abro mão de 50% do salário pra jogar no Cruzeiro. Eu abro como mão assim? De 50%. Você prefere ganhar metade só pra ir pra... Você é louco, mano. Até o Benjamin é capaz de fazer gol, virar o artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando no Cruzeiro, velho. E olha, então, eu vou por menos da metade do Damião. 250 pau, vou. Eu falei, se você é o Damião, você não abre mão de 50% de salário pra jogar no Cruzeiro, eu abriria. É perigoso desse Damião. Esse Damião vai estragar o time do Cruzeiro. Posso falar? Seis meses ele tá na Europa. Pode falar, não se abre mão de dinheiro. Abre esse. Eu acho que vocês estão menosprezando demais o Damião. Ele é muito bom jogador, cara. Quantos gols ele fez esse ano? Ah, mas no Santos, o Benjamin. Acabou aí no Inter ano passado. Quantos gols ele fez? Ah, ele veio de uma contusão, mas quando ele saiu, ele. Tá, quantos gols ele tem na carreira? Pronto. Ah, tá, mas eu ainda acho que o Damião vai jogar. Me responde. Ah, tá. Me responde. Porque ele fez deu uma lambreta na seleção brasileira. Pô, o Damião, no lugar do Guerreiro, se o Guerreiro não ficar, é um baita jogador. Prefiro um milhão de vezes o Marcelo Moreno. Prefiro o Luiz Fabiano. Eu prefiro o Fred. Prefiro o Diego Tardelli. O Damião. Mas aí você tá falando do centroavante bom, ele mesmo. Vai estragar. Você tá falando do Damião. Não, é que, pô, o Damião, nas devidas circunstâncias do Santos. Quantos gols tem o Leandro Damião na carreira? Não sei, faz nos últimos ideia. 3 anos, veja quantos gols fez o Leandro Damião. Tem esse lado também. Então que lado você quer? Não, mas ele é bom jogador. É uma vaselina mesmo, hein? Ele é bom jogador, pelo que ele fez pelo Internacional, O que ele fez pelo Inter? Não, ele jogou bem no Inter. Olha o que ele tá te jantando. Foi campeão da Libertadores. Ele foi campeão da Libertadores pelo Internacional. O Inter foi campeão do mundo pelo Corinthians. Quantos gols o Leandro Damião tem em 3 anos? Não, eu não sei os números. Olha, pô, atacante vive de no gol. No momento caiu uma lágrima do Vieira. E olha que eu tô... E olha que eu não... Ele era ex-colorado, hein? Ó, o Damião, teve um bom momento no Inter, ponto. Que o levou à seleção e depois... Fez uma lambreta. Ó. Ele fez uma lambreta. Sombra. Aquela lambreta que ele fez. Sombra, 70... Eu acho que 2 anos ele tá mal. 70% dos gols do Damião saíram do cruzamento do lateral esquerdo do Kleber. Ele ia no fundo, cruzava muito bem e ele cabeceava. Era disso que ele vivia. Parou de cruzar a bola na área, acabou ele. Esse é o Estádio 97 Móvel, descendo aqui a Avenida 9 de Julho. Daqui a pouco vamos pegar a Cidade Jardim. Estamos rumo ao Jockey Club, onde vamos arrecadar brinquedos para as crianças carentes neste Natal. Você que quer encontrar a gente, nós faremos um pit stop ali na região do Jockey Club, tá bom? E vai ser cenas muito fortes no reencontro do Mota com a família. Olha o cofre, olha aqui, coisa olha ridícula, velho. Olha isso, é o banco central ali. Nossa, que nojo, velho. Ô, Mota, levanta essas calças aí, é coisa horrível. O Mota horrível. Tá pegando ali umas bebidas ali, uns frios, passa pro Sombra. E tal. Você quer o quê, ô, narigudo? E isso que ele arregaça o cofre. Como você é chato, né, mano? Tanta coisa que você tem, você escolhe exatamente o que não tem. Ô, Benjamin, eu vou falar, nossa, viu, velho. Nossa, como você é chato, Benjamin. Tem um milhão de coisas... Essas manchetes? Sim. Não, só falar mais uma coisa do Santos, que hoje os jogadores estavam reclamando que o presidente sumiu. 2 meses de salário atrasado. O Odílio. 13º não tem. Então, os caras estavam reclamando. Cadê o presidente? Quem vai pagar nossas contas? Tá de férias, porra. Tem jogador que tem grana. Lógico, né? Você vai pegar um Arouca, um Edu Dracena. Pessoal da base. Tem grana. Embora não é por isso que eles não devam receber. Agora, tem aquela garotada, né? Salário mais curto. Às vezes as pessoas com... Promissos, e Sombra, pior é na Portuguesa, eu vou falar sério, os funcionários estão há quase 6 meses sem receber, 13º não se tem. Sei que o presidente não manda mais nada, mas vamos honrar os valores aí com o pessoal, né? Pessoal que trabalha no clube, pelo menos. Uma vergonha. Mas peraí, você tá falando do Fluminense? Não, Portuguesa Santos. Portuguesa Santos. O negócio é o seguinte, velho. Lá do negócio da Unimed, Sombra, tá meio complicado porque o Fluminense tá querendo se desfazer de alguns jogadores pra não ter que pagar esse alto salário. E o Celso Barros, ele falou que ele vai honrar o compromisso aí que cabe à Unimed, mas que ele não vai pagar o 100% que o Fluminense quer, não. O Fluminense sugeriu que pagasse 100% de alguns jogadores, velho. O Fluminense também tá de brincadeira, hein? Os caras tão de sacanagem, hein, velho? Tá com cara, mano, que... Alguns jogadores terão que recorrer ao poder judiciário. Tá com cheiro. Tá, também acho. Não tá, não? O Fluminense vai virar Botafogo, não vai virar. Tá feia a coisa. O Fluminense vai virar Botafogo. Eu vou falar. Vocês vão ver. Sem a Unimed. É o Botafogo. Porque ali, eles dependiam... Eles antigamente, até a década de 90, o Fluminense contava muito com o Xerém, né, mano? Sim. Aí, agora... Eu tava assistindo uma entrevista do Joel falando... Pô, não tem ninguém lá, cara, que dá pra aproveitar. Pô, mas o Joel é do Vasco. Não, ele tava comentando porque ele é muito amigo do Peter Simonsen lá. Ele tava falando... Simonsen. E ele falou, olha... Simonsen. Simonsen. E ele falou, olha... Nome de gente muito rica. Muito, muito. Uma pessoa que chama Simicent. Ele só perde pra quem tem rica. O dinheiro, só quem é sobrenome Goldfinger. É meio janotinha, mas... Goldfinger! Olha, passar uma informação aqui pros ouvintes do Estádio 97, ó, pra assistir a gente aqui diretamente da limusine, ó. Quem que passou, facebook.com/energia97fm, tá bom? facebook.com/energia97fm. O Silvano passou uma informação. Parabéns, Silvano. O Silvano foi o Zé. Assim pra mim, ó. Quer assistir o Estádio 97 ao vivo? Aqui... Ah, pegadinha! Aquele link no site não existia. Não, mas é bacana só, porque aí o ouvinte é obrigado a acessar o site da rádio também. Ele vai checar outros conteúdos. Ah! Isso é estratégia de marketing. Ai, ai, ai, ai. Posso falar, o Silvano anteviu. O Silvano anteviu. Para, é forte. Porque é assim, Sombra. Vocês o negócio é o seguinte: é igual no Natal, tá ligado? Casa de pobre que gosta de fazer essas coisas. Brincadeira. Tá ligado? O filho. O pai vai lá e esconde o presente. Porque geralmente quando o filho é rico, tá ligado? Tem um monte de presente embaixo da árvore. Agora quando é filho de pobre, o pai fala, ó, eu escondi o presente, vou começar a te dar a dica. Vou te dar a dica. Então, o tá falando. É, gente, pô, senão vai ficar complicado aqui. Tá parecendo uma feira, mas é o filho de pobre, Sombra. Aí o pai fala, vou te dar uma dica, só tem um presente pro moleque descobrir. É o dia inteiro atrás da porra do presente, mano. Você nunca passou por isso, né, Benjamin? Não, você também não, mano. Ah, eu sim, velho, eu sim. Que? Você sim. E geralmente era um álbum de figurinha que eu ganhava no final do ano. Ah, tá bom. E sempre gostava. Completo ainda. Posso falar, teu pai teve muito prejuízo na infância ainda. Imagina, na infância de vocês, pelo seguinte, ele tinha que comprar dois presentes iguais pra você e pro xarope. Ó, sabe o que eu gostava na minha infância, velho, de ganhar no Natal? O quê? Pião. Pião era da hora, velho, adorava pião. Bolinha de gude. Bolinha de gude pra caramba. Adorava bolinha de gude. Um rolimã você nunca ganhou, não, malandro? Não, rolimã eu fazia, velho. Você fazia, tem que ser malandro pra fazer. E pipa. Fala no ar aqui o seu narigudo mau caráter. Fala aí. Fala aí que você não ganhou. Foi legal pra caramba. Quem nunca ganhou, não quis ganhar? Não, não, você tá ironizando. Você tá ironizando a minha infância pobre, velho. Você tá ironizando a minha infância pobre. Eu tenho um complexo de Natal, posso contar? Fala, Mota, vai. Posso contar a história de Natal? Você põe a meia na janela? Vou contar essa história triste. Olha, muito triste. Muito triste. Conta aí. Ô, Gugu. Olha que triste. Pelo amor de Deus, motorista, liga o ar-condicionado, a gente tá morrendo. Conta aí, conta o que acontecia no Natal. Então, no Natal, uma vez eu queria... Sabe aqueles carrinhos de controle remoto gigante? Olha que triste, sei. O Colossus. Olha que bonitinho, sei. Eu era louco pra ter um Colossus. E aí, o que aconteceu? Aí, chegou no Natal, eu vi a árvore Natal, vi um pacotão, né? Falei, vou ganhar o Colossus. Olha né? Que triste. Aí, chegou lá, no Natal, para a noite de Natal, né? Meu pai falou assim... Vai lá, pega o teu presente, escolhe um presente. Eu, lógico, né? Eu, lógico, achei assim, pô, Colossus, vai vir naquela caixa grandona, né? Fui lá, peguei o Colossus, achei que era o Colossus, não era o Colossus. Bota, você tá 10 minutos falando, ninguém prestou atenção. Então, mas o programa tá rolando, não sei se você percebeu. Quer ver? Pergunta... O ouvinte tá prestando atenção. Você acha que o programa é só pra nós aqui? Termina a história, seu animal. Não vou contar mais também. Agora termina, burro. Ah, não. Agora termina a história. Conta. Mota, conta a sua história, Mota, conta. Olha os vídeos, tá tudo embaçando, gente. É engraçado. Ixi, alguém tentando assassinar a gente. Ó, abre o teto que não tá chovendo. É algum esquema aí pra matar a gente, velho. Bom, vamos dar uma organizada aqui, que estamos ao vivo com o Estádio 97 Móvel, descendo a 9 de julho. Estamos rumo ao Jockey. Rumo ao Jockey. E temos aqui um torcedor no carro ao lado. Temos aqui no táxi. Qual o seu nome, amigo? É o Jairo? É Jairo, é isso? É o Jairo que tá gritando aqui do táxi? Que time você torce, Jairo? É corintiano, é corintiano. Ô, Jairo, Corinthians quer o Maicon. Você quer o Maicon, ô, Jairo? É, lateral? Venha, venha, tá. Tá sinalizando aí no táxi que ele quer o cara, quer o cara. Diga, diz aí. Tem que manter o guerreiro. Tite, gasta dinheiro, investe. Tem que gastar dinheiro, manter o guerreiro, o Tite. Olha, tudo não ganha, mas leva pelo menos um brasileiro. Ó, segundo e você Jair, quer algum recado pro Domênico? Chupa, Domênico! O Domênico tadinho não pôde vir hoje, é verdade, tá com desinteria. Não cai aí, passa por ser um busão. Eu tô aqui, ô trouxa. É nóis, tamo junto. Aí, ó, ô taxista, mata o motoqueiro aqui, por favor. Mata esse maldito aqui. Tô no estúdio, ô trouxa. Pô. Um abraço pro Denis e pro... Pode falar, é muito legal isso de mandar abraço, porque só você conhece, todo mundo que tá ouvindo sabe a menor ideia de quem é. Mas, ah, você tá sacaneando o cara. Tô. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Ó, esse aqui tá assaltando o carro aqui na Brasil. A gente tá na Brasil? Não, Juju. De julho. Que Brasil? Tem o nome de Júlio. Que Brasil, mano? De Júlio, burro. Ó, esse motoqueiro, atenção, ó. Eu não consegui anotar a placa dele, velho. Mas, ó, o negócio é o seguinte... Como é que você queria anotar a placa? Você acha que era no Brasil, mas não... Não, então, mas, ó, esse cidadão, ele tá roubando carros aqui. Atenção você que tá aqui na Avenida 9 de Julho. Passou um motoqueiro que tá assaltando carros aqui. Mas, ô, mano... Você que puder jogar o carro em cima dele e mandar ele na calçada, faça, por favor. Mas, ô, mano, o que se comenta Tite tá acertando. Sim. Corinthians quer o Maicon. O que você acha desses dois nomes? Olha, Sombra, com relação ao Tite, eu já falei, cara, eu era contrário à volta dele, porque qualquer trabalho que ele faça que não seja uma conquista de Libertadores e Mundial vai estar abaixo da última passagem, e a torcida vai cobrar. Então, acho que para não correr esse risco de ver o Tite sendo xingado no Pacaembu, eu não gostaria. Com relação ao Michael, é um jogador que eu acho que tem qualidade sim, cara. O Michael é um jogador que sempre se cuidou, apesar de ter aprontado alguma presepada na seleção brasileira, mas é um cara que eu acho que tem qualidade sim. É um jogador experiente que não pipocaria na Libertadores. Eu acho que é bem-vindo. E você, Narigudo? Tite, Michael, qual a sua opinião? O Tite, extremamente bem-vindo. Tá voltando pro lugar que ele não deveria ter saído nunca. Olha, uma coisa que eu fico abismado. Nunca uma opinião do Mano... bate concordância com a tua. Mas ele sente prazer nisso. Por quê? Eu sempre fui fã do Tite. Ele tem quase um orgasmo quando ele fala isso. Eu quero que ele não. Não tem. Agora o Maicon. O Maicon é o seguinte. Não sei. Eu acho que não é um lateral hoje que, apesar de ser bom jogador, experiente, mas pra posição, tinha que trazer um cara mais novo. Ô, mano, o Maicon, eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que ele se machuca demais. Esse é um jogador que eu não acompanhei depois da Copa, se ele vem atuando pela Roma. Mas dizem que se machuca demais, é o comentário. É que ali na Itália, Sombra, quando dá pra fazer frio, é muito frio. E isso daí pra um jogador não, velho... Não, sala de bola. Não, mas pera lá. Brincadeira, meu. Olha, ele ficou sozinho, só ele puxa saco aqui. Toma, trouxa. Mas é verdade, Sombra, porque, por exemplo, a Itália, ela tem dois extremos aí. Quando é muito frio, é frio pra diabo mesmo. Não é aquele meio frio. Por exemplo, São Paulo não é aquele... Não, mas é o idiota. São Paulo não é aquele frio... Quando é calor, né, mano? Não, negativo. Por exemplo, o São Paulo, quando tá calor, não é um calor igual ao Rio de Janeiro. Quando é pênalti... Não é um calor igual ao Mato Grosso, velho. Tá certo? São Paulo é uma temperatura mais estável. Por exemplo, São Paulo, quando tá frio, Sombra, não faz menos 3 igual em Nova York. E o que isso tem a ver com o Maicon? O Maicon é um jogador que já tem uma certa idade. A musculatura é igual um elástico velho. Quando você estica muito, ela estoura. Tá meio aquele elástico meio rachado, velho. Tchau, Bastos. Há um ano atrás estava na Europa, não estava machucado. Mas ele é mais novo que o Maicon. Ah, tem 32 o Bastos, seu louco. O Maicon deve ter 34, 35 já. Então não deve nem trazer. Você está querendo trazer? Não, é só para disputar a Libertadores. Só para disputar a Libertadores. Para aparecer no pôster de campeão no final do ano. A informação aqui... Mano, é melhor não trazer, não. É? Por quê? Acho que não trazer, não. 37, né? Melhor não. Não tá jogando, não. Não tá jogando muito, não. Então, mas é complicado, mas porque às vezes aí, quando tá muito frio, Sombra, até pra não estourar a musculatura, o cara toma uma bebida quente. Ah, é? E pode ser que essa bebida quente não seja um chimarrão. Pode ser que não seja um mate. O cara que bebe, ele tem sempre uma desculpa, né? Se tá frio, se tá calor, ele bebe. Ó, mano, o Michael, mano, tem 33 anos. 33? 33. E o Michel Bastos tem 32 mesmo? Vê aí. Ela vão as teorias do Mano por água abaixo e ele não vai dar abraço a todos. Negativo. Exatamente. O jogador depois dos 30, beijo, cada ano equivale a 7, igual mano, o cachorro. Mano, mas o Michael perto desse lateral direito tem aqui são melhores. Deixa eu agradecer o ouvinte do carro de placas DDF 1699. E é carro de gente muito preto, rica, né? Que tá ao nosso lado. E ouvindo o Estádio 97, descendo a 9 de julho. Sim. Convidando você a encontrar-nos em frente ao Jockey e levar o seu brinquedo, a sua doação. Olha, fica uma dica. Às vezes, para você levar um brinquedo, você não precisa ir num shopping, numa loja. Passa em qualquer banca de jornal. Às vezes, você compra uma bola de borracha, compra esses bonequinhos de time. Né? São coisas simples, coisas mais simples, coisas humildes. Que as crianças que são carentes vão gostar de receber alguma coisa. Não precisa ser presente de 40, de 50, de 60 reais. Leve a sua doação. Né? Às vezes são brinquedos aí de 10, 15, 20 reais. Quem é muito rico, traga uns videogames bacanas, uns PlayStation 4. Por quê? Qual o problema? Pra levar lá no... Lógico, as crianças também têm todo direito. No lar do pai Benjamin, né? No pai Benjamin não, eu tenho já. Não é pros meus filhos. Eu não pedi um PlayStation 4 agora aqui, ó. Eu já dei pra ele o PlayStation 4. Já? Eu, sim, isso é um muquirana, velho. E o que você tá fazendo com esse chapéu de Papai Noel, sendo que você não acredita no Natal? Eu briguei ele colocar. A confraternização, velho. Eu briguei ele colocar. E o Portuga respeito. Pediu pro Toninho o PlayStation 4 esse pedi, ano. Pedi, aí a tua senhora me deu. Vai com bacana. Quanto, ele pediu o PlayStation. Atenção. A senhora do Vieira me deu. Mais, mais um importante motivo pra você ir ao Jockey. Quem sabe não vai chegar lá o Toninho levando um videogame. Pro você não começa, não. Porra. Mas que o filho de uma égua. Ele vai chegar de trenó? Será que vai chegar de trenó? E vai usar esse trouxa de rena pra Eu vou te falar que, em cima de quem ele vai chegar daqui a pouco. Temos um taxista. Você tá feliz com o Palmeiras? Qual o seu nome? Grita aí. Adriano Palmeiras, tá feliz com o Palmeiras? Tá feliz com o Palmeiras? Tá feliz? Tá, lá. Agora, 2015 é nóis. Agora 2015 é nóis. O taxista aqui tá mandando um abraço pro Daniel, pro Adriano. Tá bom? Tá contente. Valeu, Palmeirense. Exato, tá bem, Palmeiras tá bom. Mais ou menos uns 355 mil, Daniel. É. E uns 435 mil. Amigo de taxista. E que tem um amigo taxista. É. Você vê a lei? Oba. Essa bobagem da lei, cara, da cidade livre, isso é uma bobagem. Tem que deixar fazer bobagem, propaganda. Okay. Agora, uma lei que tinha que entrar em vigor é proibir de mandar abraço. Ah, isso é legal. Isso, é verdade. Sim. Ah, é. O mano tem razão. Isso é confraternização, seu burro. É confraternização. Agora, você imagina pessoas. Uma empresa multinacional, enorme, que tem CEO, que vai colocar uma baita de uma marca no país, e aí fala assim, eu quero ser o naming rights do teu estádio. Certo. E aí nós vamos colocar o letreiro assim, assado, e o cara fala, não, assim não pode. Não, você assim não pode. Você gostaria de ser CEO de uma empresa? Com certeza. Ele não sabe o que é isso. Mas, ô Vieira... Lógico que sei, eu não sou um acéfalo. Então, o que é CEO? Vai, fala. Mas, ô Vieira... O que é ser senhor de uma empresa? É complicado, né, Sombra? Tudo bem, mas você só chega e assina o contrato sabendo quais são as propriedades que você terá direito. E nas propriedades que tem que rezar no contrato, tá lá, ó. Tantos painéis, no tamanho tal... Tanto por tanto. Agora não pode. Precisa ver se isso foi feito antes, se foi aceito antes, se foi elaborado. Né? Será que tem que se adequar, meu? Achamos, por exemplo, podemos achar a lei errada? Sim. Mas ela vale tanto pro comércio de lá quanto de cá. Não importa. Aí o próprio comerciante que quer vender uma pastel não pode colocar uma pastelaria enorme na porta dele. Ele também é vítima da própria lei. Fica aqueles lugares com aquelas esfirras gigantes. Vem cá. Quer carona? O cara vem, rumo. Ah, estuda aí. Qual é o seu nome? Valeu, parceiro. É nóis. Não. Ó, pega aí. Pega aí. Meu nome é Alessio. Pega aí. Alessio. Devolve. Que time você torce, Alessio? Pega aí. Sou palestra Itália. Dodô, você é ídolo, Dodô. Meu Deus. Pega aqui. Mano, vai pro inferno. Pega o boné. Pega aí, Alessio, pega um bonézinho aí. Vai pro inferno. Dá o boné pro cara, trouxa. Já minha chata. Vai pro inferno. Com as motos aí. Dodô, você é o cara. Dodô tá preso. Dodô tá te ouvindo. Ele tá com... hoje. Como o Dodô tá preso? Ele tá sentado no trono te ouvindo. É nóis. E aí? Deixa eu ver quem mais tá aqui na 9 de julho. Qual é o seu nome? Grita aí. Jacó de Mel? Jacó de Mel é teu nome? Meu Deus. Porque você não é não, velho. Você é Joana dele. Tá certo. Qual é o nome da empresa que você trabalha, Jacó? Tá bom, então. Um abraço pra você. Que time você torce? Palmeiras. Não, por que você tá preso aí? Selfie com o Alessio aí, ó. Aê, tira aí o selfie. Beleza. Alessio! Devolve o boneco, isso aqui é nosso, falando sério. Falando sério. É zoeira, Alessio, é zoeira. Vai lá no banheiro. Tá o boné, mas não dá pra jogar aí, cara. Você tá preso aí, Alessio? Se eu tivesse preso, velho. Não, o cara não chama Jacó de Mel, é mentira. Mentira, o nome dele não é esse. Olha, quando ele falou esse nome, Jacó de Mel, eu pensei duas vezes pra ver se não era um tipo Tomás Turbano. Eu ia falar isso. Também achei, é uma pegadinha. Né? Mas não é, Jacó. O nome dele é forte. Queria agradecer a imensa audiência do pessoal que passa aqui na 9 de julho, ao lado do carro da energia. Como é que você chama? Mais Thiago. Pera, Vieira, como é que você chama? Thiago. Você veio da onde andando aí? Cara, aqui no prédio, esse aqui. Esse aqui, você acha que quem tá no rádio tá vendo esse aqui? Não, em frente aqui é 9 de julho. Na 9 de julho. Você mora aí ou é tua namorada? Não, eu trabalho aqui. Eu tenho onde... Trabalha com quem? Eu trabalho numa editora de livros. Olha aí. E você quer denúncia contra quem? Então, eu sou filho bastardo de um integrante do estádio. Ah! Ó, o Benjamin com medo. Ó, pela tua cara e do Mota. Não, não. Domênico. Domênico Gato. Você é filho bastardo do Domênico? Cadê ele? Tá aí? Ele tadinho, foi preso, só faltava. Mas vem cá, ele conheceu... Pera, Vieira! Ele conheceu... Pera! Ele conheceu tua mãe aonde? Ah, conheceu minha mãe no, aí na vida, né? Mas tua mãe é de programa? Não, não, não, não. Você falou conhecer minha mãe na vida? Minha mãe tinha acabado de chegar do interior, era uma jovem inocente aí. Teve esse... Mas salgou aqui em São Paulo ou no interior? Foi aqui em São Paulo. Peraí que ele tá emocionado, pelo que é sério, ele tá chorando. Pera aí, Gê. Pera, Vieira! Eu achei que ia poder passar esse Natal aí com meu pai. Infelizmente ele não tá aqui no carro, mas... O cara tá chorando sério. Como é que você chama? Meu nome é Thiago. Thiago do quê? Não, Thiago, ele quer o seu nome. Informalmente, Thiago Gato, né? Deixa eu te perguntar, faz assim, ó, Energia 97, pera aí, vamos ver se ele herdou a corda vocal do pai. Faz aí uma voz de vinheta, vai. Vai, Energia 97. Ele tá nervoso, tá emocionado. Tá nervoso. Energia 97. É filho mesmo. É filho, é filho. E vem cá, não tem o treino dele, e tua mãe faz o que da vida hoje? A minha mãe hoje era aposentada. Ela já se aposentou, mas ela teve por muito tempo uma farmácia. É mesmo? Mas vocês não passam, vocês passam necessidades? Olha, hoje não, porque graças a Deus eu tô trabalhando aí, consegui vencer na vida mesmo com a falta desse apoio aí do meu pai, mas... Então, faz o seguinte... Que... Muito tempo isso fez falta, assim. Faz o seguinte, ó. Vi o Domênico nas festas aí, na vida de celebridade e realmente... Você chegou a tentar uma aproximação com seu pai? Tentei várias vezes. Eu fui algumas ameaças, né, do Domênico nesse sentido de... Agora, faz o seguinte, aproveita essa época de Natal, se você puder mandar um recado pro Domênico. Esse é um momento de paz, né, cara? Um momento que de repente as pessoas... Eu diria que, assim, as pessoas evoluem, eu sou um cara espiritualizado, acho que um dia o Domênico vai sentir essa necessidade aí de se reconectar com o filho e eu vou estar à disposição dele aí pra... Quantos anos você tem? Eu tenho 25. É, pode ser, o Domênico tem 48. Agora deixa eu falar, mesmo tantos anos depois, se o Domênico te reconhecer, fala, você chama ele de pai? Chamo. No rádio, às vezes, escutando, assim, eu ouço a voz dele, eu tenho esse sentimento. Olha, o Domênico acabou de mandar um WhatsApp pra mim. Benja, acho que eu sei quem é. Se me chamarem, se ele mandar um recado bonito, me dizer um Feliz Natal, me chamando de pai, pega o telefone dele. Ah, eu queria mandar um abraço aí pro meu pai, Domênico Gato, dizer que apesar das atitudes erradas dele aí na vida, eu tenho muito orgulho dele e que eu gostaria de passar a ceia de Natal na casa dele, se possível. E você sabe que você tem duas irmãzinhas pequenas, né? Sei, eu escuto pelo rádio, sei que uma, inclusive, nasceu aí recentemente. Fico muito feliz por ele também. Então, olha, tem aqui um boné da rádio, irmão, eu sei que você tá chorando aí. O Thiago Gato. Espero que o Domênico te reconheça, tá bom? Feliz Natal pro seu irmão. Feliz Natal aí pra todo mundo, abraço. Isso aí. Valeu, seu pai. Valeu. Manda um beijo. Beijo, pai. Gente. Ah, mas olha. Olha, eu vou falar, cara. Você acha que é só, gente, vocês acham que é só o Gugu, a Eliana, o Rodrigo Faro que podem encontrar, de repente, um filho em busca do pai, cara? Você vê só, não, ó, eu vou falar uma coisa aqui, meu mano. Ô, mano. Oi. Eu já fiquei impressionado com o Rogério Ceni esse ano. Sim. Por causa do mesmo caso. Agora, o Domênico Gato eu não esperava. O Dodô? Não, desculpa. Esse aí eu esperava. Você esperava? Com certeza. Domênico? Domênico? 25 anos, moleque, Sombra. Vieira, Domênico. Uma das o Domênico é meio... Do rádio. É, né? Olha só. É um locutor que batalhou muito no interior de São Paulo. Olha que triste. Essa voz rasgou muito. Chegou outro... Deixa eu te explicar uma coisa, Vieira. Tá. É, o locutor, quando ele vai trabalhar no interior, por exemplo, ele vai, não, deixa a família, os pais em São Paulo, leva uma vida muito solitária no interior. A pensão. Às vezes o grande companheiro é o ouvinte, aquela ouvinte que liga na madrugada. Que é mais carente. E aí, cara, no interior, às vezes, rola, cara, né? Nada é longe, tudo é perto. É, né? Aquele encontro na praça central. No coreto ali. Sorveteria. Ele mandou um WhatsApp pra mim. Mandou, Benja. Estou emocionado. E é difícil a gente ver o Domênico emocionado. É, só o Palmeiras é emocionado. É difícil. Olha, se o Palmeiras está trazendo tristeza, pelo menos agora, quem sabe, um fato novo na vida do Dodô. Olha. Né? Que traga mais alegria. Vem cá, como é que você chama? Opa, Davi. Opa, Davi? Não, só Davi ou é Opa, Davi? Opa, Davi. Opa, e você torce para quem? São Paulo, tricolor, lógico. Tricolor. Quer mandar teu recado pro Sombra? Opa! Aê, Sombra! Beleza, mano? Beleza, tô aqui, cara. É, eu tô te vendo. Não, é ele! Aqui, ó! É o Sombra, velho! Você me confundiu com o Vasco, doente! É, até porque eles são parecidos. Cá, você gostou da contratação do Paulinho Carioca hoje que anunciaram agora pelo São Paulo? Ah, meu, eu fico, tô sabendo agora. Tá com... Mas é bom jogador, Paulinho Carioca? Ah, mano, vamos ver o que vai rolar aí, meu. O São Paulo tá precisando de uma defesa agora. Então, mas o Paulinho Carioca tava no Milan, encostado, né? Vem com 30. Bom zagueiro? Ah. Vamos ver se não vai ficar encostado no São Paulo, né? Valeu, irmão, um abraço pra você. Puta, os caras caem nessa, mano. Olha, queria agradecer a audiência imensa. Povo, nós galera. Estamos descendo agora. Ô, devolve o boné, Alessio. Estamos descendo aqui a 9 de julho com a limusine do Estádio 97, com apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines. Estamos a caminho do Jockey. É muita gente que chega em volta do carro aqui, cara. É ouvindo o estádio, ouvindo a energia. É o pessoal na calçada. São as motos. Pois não. Não, vem aqui. Traz a moça. Cunhado não. Manda um abraço pro meu cunhado, velho. Cunhado não. Luana. Ah, o Alessio, malandrinho, hein, Alessio? Luana, que time você torce, Luana? Cala a boca, velho. Glorioso tricolor paulista. Aê, Luana! Legal, legal. Tricolou! Você gostou da contratação do Hugo? Não gostou? Não. Por quê? Você não gostou da contratação do Hugo? Não sabe nada. Acho que ainda precisa de um cara mais forte pra ir aqui pra pegar a Libertadores. Mais forte que aqui, o Anderson Silva ou o Vitor Belfort? Pode ser. Canelada, o Anderson manda bem. Tá certo, então. Vem cá, você tá pegando o Alessio, você é namorado do Alessio? Tá pegando? Ah, ah, safadinho! Quando eu falei, Alessio Pegador! Alessio Pegador! Puta, mas ele é estragado, hein, mano? Quanto tempo? 3 anos. Quantos você tem? 25. Mas você é do interior, né? Não. Você tem sotaque de caipira. Mas eu não sou. Eu falo porta, mas eu não sou de São Paulo. Você já tem filhos? Você é da Zona Sul de São Paulo? Não, Zona Oeste. Zona Oeste de São Paulo, tá certo. Vai casar quando? Legal. Quando que é o casamento? Não, vai demorar ainda. Ó, que o mano tá procurando alguns casais pra fazerem no mesmo dia, pra rachar a igreja, a festa. Ele quer fazer comunitário. O mano tá quebrado, o mano tá quebrado. Então, 5 anos a gente conversa. Ah, então beleza. Caraca. Mano tá namorando há 8 anos. 8 anos. O Alessio vai te dar essa canseira também? Se der, tá bom, eu espero. Aê, cara, apaixonada. Tá certo. Verdade, o mercado tá feio, velho. A mulherada quer casar, Sombra. A mulherada quer curtir também o momento. É lógico. Mas você acha que o Alessio toma a bola nas costas? Alessio. Olha o Alessio ali, ó. Olha lá, não para, velho. Ele tá atrás de nós, ele é paulista. Alessio de novo. Não, mas é pra lá, faculdade. Vai embora, mano. Não. Ah, é? Vem aqui, eu peguei seu pai. Moto. Que é isso, moto? Puta que pariu. Diz aqui, qual o seu nome? Qual o seu nome? Fala aqui. É Rosa. Morrer aqui dentro. Não, foi o senhor. É, eu quero mandar um abraço pro Rafael. Ô, velho, os caras peitaram na limusine. Não, velho. Mataram o urubu. Porra, vai se... Diz aí, o que, que é? Natal Solidário 2014? O que, que é esse Natal aí? Isso, eu faço parte de um projeto da Zona Oeste, lá em Osasco. Eu passei aqui pra apresentar o projeto pra vocês, pra lá na rádio aí. E agradecer aí a todo mundo aí, ó. Obrigadão, Deus abençoe vocês aí. Que time você torce? Eu sou corintiano. Corintiano, gostou? Tite, dizem, está acertado. Vai ser anunciado em breve. Gostou a volta do Tite? Demorou, melhor que o Mano. Melhor que o Mano Menezes? Opa, certeza. Legal, cara, olha, bom Natal pra você, bom Natal pra tua família. Tomara que dê certo a sua campanha, tá bom? Valeu, é isso aí, a galera abordando aqui a limusine do Estádio 97 na 9 de julho. A gente daqui a pouco vai chegar aí no cruzamento com a Cidade Jardim. Estamos rumo ao Jockey. E lá no Jockey, vamos arrecadar brinquedos para as crianças carentes, tá bom? Colabore, leve o seu brinquedo. Leve o seu brinquedo até o Jockey. Estaremos por lá. Deixa eu falar agora aqui, da Bozano. Vou falar da Bozano, tá certo? O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, e a Bozano sabe disso, cara. Por isso, organizou a Copa Bozano Boleiros de Futebol, onde os principais times da Várzea de São Paulo se enfrentaram e agora decidem quem é o grande campeão. O futebol com a ginga de garoto, mas disputado com a raça de homens, percorreu São Paulo nos últimos meses. Foram grandes jogos que levaram diversão e emoção para todos os cantos da capital, hein? Show de bola, cara! E nesse domingo, às 13 horas, acontece a grande final, amigão. Sabe onde? No tradicional estádio do Juventus, ali na Rua Javari. Oh, esse estádio é show de bola, cara. Adoro a Rua Javari, o estádio do Juventus é animal. Sabe quem vai jogar? O Mil Grau da Zona Sul encara o 9 de julho da Zona Oeste para definir quem será o grande campeão e quem leva esse baita título do campeão dos campeões. A entrada é gratuita e a Bozano convida todo mundo para presenciar e torcer nessa baita final. Além de tudo isso, teremos também a presença da Barbearia Móvel, com barbeiros profissionais deixando a cara da galera lisinha, lisinha, lisinha, com a nova linha de barbear Bozano. E você também pode concorrer a produtos nos desafios que faremos por lá. Compareça e mostre que você também é bom na torcida. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, Benja, quem tá aí com pô, você aqui na janela? Pô, que tem uma galera no meio da 9 de julho aqui, como é que você chama, irmão? Meu nome é Ronaldo, mano. Reitores pra quem? Palmeiras, sempre. Dodô! Como é que foi preso? Vem cá, como é que você chama? Ricardo. Reitores pra quem? Pro São Paulo. Não manda um abraço pra todo mundo da LS Selection. Valeu, abraço. Caramba, Sombra, é impressionante que tem gente correndo atrás da gente aqui. Multidão. Na Avenida 9 de Julho. Rapaz. Ô, mano, você que tá aí no... Com os peitos pra fora no teto. Aí no teto solar aí da Limo, do estádio. Sim. Vê, como tá o trânsito aí pra frente, chegando ali no cruzamento com a Cidade Jardim, com a Avenida Europa. Olha, Sombra, o trânsito aqui na 9 de julho tá pesado, hein, velho? Tá pesado? O trânsito tá parado, cara. Pra variar um pouquinho, a cidade de São Paulo nesse horário é um inferno, literalmente. Mas eu acho que mais uns 20, 25 minutos a gente chega no Jockey. Possivelmente, porque a gente tá com a sirene ligada. Tá certo, então. Deixa eu ver quem mais tá aqui na janela. De novo, ele? Direito da limusine do estádio. Qual o seu nome? Leonardo. Que time você torce, Leonardo? São Paulo, chupa, mano! Ai, pro inferno. Aí, mano. Opa, tá certo, Leonardo, São Paulino, tricolor, participando aqui da limusine do estádio 97 Móvel de Natal, descendo a Avenida 9 de Julho. Tá certo. E ó, você pode acompanhar a transmissão, o vídeo da transmissão, através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. Você pode acompanhar. Ô Motinha, tem alguma informação aí relevante aí? Que tem aí de informação importante aí dos nossos clubes, Motinha? Vamos lá, o Didi tá vindo aí, ó. Eu ouvi de uma vinda aqui. Sim. Que o Edu Gaspar Terida estaria em Roma para negociar o Michael mesmo. Sim. Você acha que é verdade, então, que vai virar essa história mesmo? Olha, porque diz que ele tá lá. Sabe por quê, Motinha? A Roma ela foi eliminada na primeira fase da Champions League, perdendo para o Manchester City. Coisa linda. E o Michael é um jogador ali que já tem uma certa idade, possivelmente não vai ser mais aproveitado. E vai ser por empréstimo, viu, mano? É, então. Empréstimo de um ano. Ah, mas óbvio, porque o Michael já tem 33 anos, então possivelmente seria um empréstimo mesmo. E o Corinthians ele tem um bom relacionamento com o Roma. Já vendeu lá o Marquinhos, zagueiro, o Leandro Castan, o Dodô, lateral. Enfim, eu acho que ele vem sim, hein? E a história do goleiro Danilo aí, que todo mundo tava falando, né? É... apalavrado, não está contratado. O Gobi falou que não vai assinar, enquanto porque a gestão dele ainda, né? E sim. Aí a história que é, quem tratou disso foi o Andrade e o Edu Gaspar, né? E aí estão tretados aí o Edu Gaspar junto com o Andrade e junto contra o Gobi, né? Então, Mota, aí já entra aquela guerrinha de ego, porque o Mário Gobi, ele sabe que, teoricamente, ele ainda tem o poder de presidente do Corinthians, tá certo? Ele é presidente até fevereiro. Mas todo mundo sabe que o próximo presidente do Corinthians será o Roberto. Então o Roberto ele já está começando a intermediar conversas com determinados jogadores que ele quer contar o ano que vem. O próprio Tite que... tem que começar a se coçar assim. Se deixar na mão do Mário Gobi, ele não vai fazer nada, como ele nunca fez. E vai demorar, vai chegar a temporada, né? E o Corinthians tem uma pré-temporada, tem o pré-Libertadores aí, logo, logo, né? É, o Corinthians ele enfrenta o primeiro jogo, Motinha, no dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, o Corinthians enfrenta... Lembrando... o Independiente de Santa Fé, o Independiente de Medellín... ou quem sabe o Once Caldas. É. Não pode. Estamos chegando então agora próximo do túnel aqui da Cidade Jardim. Sim, passando por cima. Já vamos chegar próximo ao Jockey. Já vamos estar lá... vamos cruzar Juscelino, né? Galera, colocando as participações ao vivo no ar, tá bom? E arrecadando o seu brinquedo, tá? A galera ouvindo o Estádio 97 aqui na calçada, ao lado do prédio da Dacom. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês. Aí. Beleza. Domênico tá preso. Domênico foi preso. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tô preso não, tô aqui no estúdio. Jardim Noronha, sabe onde que é? Chupa aí, seus trouxa. Que time você torce? Que time... É corintiano. Então, Domênico tá preso no estúdio, mas ele não deixa ele tá preso. Não é verdade? Olha, vamos falar agora da BV. BV Financeira. Fala aí, meu... Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Estádio 97, móvel hoje no oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Grupo S, o nome construído com história. Hello Food, quer comer bem sem sair de casa? Hello, peça Hello Food, deu fome? Dá um hello. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Já já estaremos chegando no Jockey. Agora nós vamos falar do Outback. Bom, e agora eu vou falar... eu ouvi Almoço Feliz? Eu ouvi aí? Eu ouvi Outback? Ótima ideia! Que tal marcar um almoço com a galera do trabalho para fechar 2014 com chave de ouro? Não é uma boa ideia? Fale para fazer um amigo secreto. São várias opções no lanche menu com entrada e prato principal com um delicioso acompanhamento. Sem contar que dá para aproveitar e pedir uma entrada para dividir. Uma Blooming Onion ou a All Sea Cheese Fries. De segunda a sexta, das 12 às 15 horas, no Outback mais perto de você, a partir de R$ 42,00. Explore o seu momento Outback. Estamos todos explorando o nosso momento Outback. Aliás, eu queria até chamar o Domênico que tá no estúdio. Ô, Dodô, queria falar com você, Dodô. Você viu aí o teu filho, cara? Um filho não reconhecido? Tô vendo a sacanagem que vocês estão fazendo. Que filho, meu? Vocês estão loucos? Vai pro inferno, Domênico. Vocês. Que Domênico. Filho, mané, filho. Domênico, juro por Deus. Mas que filho? Domênico, você acha que eu vou ter filho desse tamanho? Que ele até esteja mentindo. Olha o tamanho do cidadão que foi esse grandão aí. Você tá louco, velho. Ah, onde você viu? Você tá no estúdio, a gente não tem nem como provar isso nessa, pra você. Vai. Mas não foi armação. Não, imagina. Mas não, vou acreditar em vocês. Nossa. Vou acreditar. Não, juro por Deus, o cara abordou a gente na janela. Mas vocês vão acreditar num trouxa assim, cara, que foi aí? Pô, sou filho bastardo. Mas que filho? Eu não tenho filho nenhum. Eu tenho duas filhas, velho. Duas filhas, é isso. Que filho? Vocês estão loucos. Inventando história. Mas você chegou a ficar assustado quando ele falou? Esse Benjamin, ó, que assustado. Eu não tenho filho nenhum, você tá louco? Que filho? Vocês estão loucos. No Benja, olha, pode ser que passe a aparecer uma carrochorrada do Dodô. Mas é cachorrada do de Benja. Vocês. É, do Benja é isso. É dele mesmo. Não, juro por Deus. É, sim, tá. Olha, o Silvano é o seu super parça aí da rádio. Que quando parça, ele chegar aí, ele parça. Vai te falar. Silvano cara... parça, tá louco. Você é outro vendido também. É mesmo? Você não tem essa consideração? Não, é vendido não, também. Domênico. Outro vendidinho, Silvano. Tá louco. Domênico, ó, agora eu vou falar o seguinte, cara, não quero te deixar preocupado. Não, você quer acabar mas, com a minha... Mas, cara, ele tem a pele, assim, super branca. Não tenho nada de filho, não tenho filho nenhum, para, não tem filho, não tem, para. Mas, ó, pode não parecer. É só eu não tá aí pra vocês bagunçar o coreto. Ó, Domênico. Fala. Ai, tá filho. Tá caindo o cara ali. Trouxe uma bola de futebol aqui, ele... Doou já um brinquedo, Dodô. Parabéns a ele. Fez a parte dele. Tem que fazer isso mesmo. Tem que doar, ajudar as crianças. Mas eu não tenho filho nenhum, não. Tô tranquilíssimo. Pô, legal, aí. Dodô. Tranquilíssimo. Bom, Mas a gente pegou o telefone dele, depois vocês conversam. Pra que pegar telefone? Você tá maluco? Vocês estão loucos. Bom, ó, Dodô, daqui a pouco estamos chegando em frente ao Jockey, viu? Legal, legal, show de bola. Esperamos que as pessoas vão até lá, levem os seus brinquedos, as suas arrecadações, os seus brinquedos para as crianças carentes, né, Domênico? Tá chovendo muito aí, não? Como é que tá a coisa aí? Ah, nesse momento garoa com uma certa persistência, viu, Domênico? É, porque aqui na Avenida Paulista, eu vou dizer com você, tá, a coisa tá tudo preto aqui, velho. Tá feia a coisa, eu acho que eu falei, meu Deus, deve estar tá uma chuva desgraçada ali, né? Tá, olha, tá tudo negro, mas assim, sem chuva forte, é só uma garoa. É só uma garoa. Bom, vamos tocar daqui, Dodô, qualquer coisa você fica aí de backup no estúdio. Fica tranquilo. A gente vai tocando daqui. Vai lá. Ô... Motinha. Sim, chefinho. Vamos falar aqui com o Mota. Oi. Tem informações aí do Tricolor, Mota? Ah, Tricolor tá agitado, viu? O nome do São Paulo tá pra tudo que é lado, viu, chefinho? Então, pessoal, é muita especulação aí. É, né? Mesmo, Mota? E aqui a região é chique, é chiquíssimo. Muito São Paulo, estamos quase aqui perto. Aqui é uma região onde tem muitos São Paulinos, muita gente chique. Sim, isso sim, é importante, sim. Muita Morumbi. Gente chique. Então, olha, o São Paulo aí que dizem que o São Paulo já estaria o contrato assinado com o Wesley mesmo, por 3 anos, né? Só que o São Paulo não pode falar nada, porque existe uma multa aí. Se falar alguma coisa antes do tempo, o São Paulo pagará uma multa e o Wesley seria apresentado em fevereiro. Outro, que o São Paulo estaria atrás do Sobis, do Conca, né? E estaria apalavrado com o garoto Thiago Mendes, meia do Goiás, de 22 anos. Só que o São Paulo estaria atrás de investidores que possam bancar esse jogador no São Paulo. Então essas aí são algumas coisas que estão pipocando. E você tá gostando hoje de tudo isso, você? Não... Sim, até agora... Tudo isso aí... O Wesley, eu não sei, porque o Wesley vem do... Esse último ano do Wesley não foi um ano muito legal, né? Saiu muito contestado do Palmeiras. Deixa eu perguntar aqui pro Mano, você já viu esse Thiago Mendes do Goiás jogar? É bom? Olha, Sombra, pra falar a verdade, só pelo Fantasy Game que a gente tinha lá. Eu já escalei ele 2 vezes, mas eu nunca vi jogar... E como era o desempenho no Fantasy? Ele fez uma partida que eu escalei, fez 6,80 e a outra acho que fez 9. A média só tá pelo boa. Fantasy do mais, velho. E outro cara que me salvou a lavoura ali foi o Eric, o centroavante. Ai, caramba. Ah, esse Eric deve custar mais caro, não é não? É, eu acho Deu. Que sim. Ele foi considerado a revelação do campeonato. Esse é um estádio móvel, agora percorrendo aqui a Avenida Cidade Jardim. Trovões. Sim. Chuva! É, meu amigo! Brincadeira, me ajuda aí! A audiência bombando do meu programa hoje, velho! Brincadeira, me ajuda aí, é velho! Chuva. Esperamos que a chuva dê uma segurada para que as pessoas possam chegar até a praça aqui em frente ao Jockey. O Jockey está aqui do lado já! Não é verdade? Sim! Se o rapaz conseguir. Tá certo! Ô, Motinha, sim. E notícia do Santos, Mota? Ah! Que foi? Ah, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com o Santos esse ano, não. Tá difícil a situação do Santos. Primeiro que tá tudo parado por causa da eleição, né? Por causa da fraude que teve lá, foi remarcada a eleição. O Santos tem até 10 dias para fazer essa eleição, senão o presidente do Conselho do Santos assume a presidência e convoca uma eleição em 30 dias para os conselheiros votarem. Agora, o que acontece é o seguinte, os salários estão atrasados 2 meses, os jogadores hoje falaram. O 13º não foi pago e o presidente sumiu, desapareceu. Apertem o cinto, o presidente sumiu. Cadê o presidente? É, tá de férias, os jogadores aí perguntando, cadê o presidente pra pagar? Apertem os cintos, o presidente sumiu. É. Mas ele ligou lá na rádio, ligou? Ligou na rádio esses dias aí, pô. Aquele lá, então é esse já mesmo. Já sei como achar. É, te vamos leva colocar o Laor da entrevista. Ele liga e te acha. Pra certas coisas ele sumiu, pra outras ele tá bem esperto, viu? Então, diga, Mota. E aí a história que tá rolando aí, principalmente, é do Damião, né? Que existe realmente uma negociação. E o Cruzeiro já falou pra ele, já falou pro Santos o seguinte: a gente quer o Damião, só que vocês vão ter que pagar 50% do salário. E tem mais uma coisinha do Santos. O jogador fica um ano. Tem mais uma coisinha do Santos que eu não sei se você falou já antes, Mota. O Atlas do México, que vai jogar Libertadores, tá afim do Robinho. Dependendo de quanto for, o Atlas vai levar o Robinho embora. Ele vai pra lá mesmo. Jogar no México. O Robinho vai estar indo pro México. Jogar Libertadores. No Jockey. Já. Nós estamos em frente ao Jockey. né? E aí, moto, alguém conhece? Vamos fazer a volta ali na frente, a volta na praça pra gente estacionar na praça. É uma pena que começou a chover, né, cara? É uma pena que começou a chover. Eu trouxe minha sombrinha. Vocês ouviram? Malandro! Caiu atrás da limousine esse, velho. Ah, eu tenho medo de falar. Nesse momento que as moças do Jockey começam a dar tchau pro bar. Todas elas, ó. É, falando, oi, querido, quanto tempo? Quanto tempo, bar? Você deu uma sumida. Deu uma sumida, bar. O bar veio de motinha. Eu ouço uma voz feminina falar moto pro moto. Oi, filho. Ô, tonto, travesti não... Não, não é travesti. Não, ele tá falando dos cavalos e das éguas. Aparelho excretor não reproduz. Mas olha... Estamos, daqui a pouquinho a gente vai estacionar em frente à Praça do Jockey para aguardar sua presença, seu bate-papo. Você que está ouvindo o Estádio 97, hoje Estádio 97 Móvel de Natal, batendo papo com você, caminhando no trânsito e aguardando você para você fazer a doação do seu brinquedo. Inclusive, muita gente se manifestando através do Facebook da Energia 97. Temos algumas mensagens chegando aqui, viu, Manu? Vamos lá, soltar. Uma mensagem aqui. Olha aqui, o Emerson Guimarães. Sim. O Dodô Pelé não reconhece sua prole. Olha aí. A Carla Cristina Reis. Será que posso levar alguns brinquedos lá na Energia? Pode também, levar. Claro. Serão todos doados. A Elizabeth Gabriel Finco, ela fala assim, ostentação monte on. Ah, é verdade. É. Programa Ostentação, limusine, né? E é do Domênico essa limusine aqui, pra quem não sabe. Ele empresta pra gente. Olha, o Cachorrão Machado. Cachorrão Machado. Sério, ele escreveu palavras pra nós, que eu sinceramente não sei se elas são cabíveis pra nós. Uau. Vocês são um grande exemplo que ainda tem gente boa nesse mundo. E que nem tudo está perdido. Valeu, Estádio. É, Ctrl-C, Ctrl-V. Ele mandou pra gente, mandou pro Paiva Neto. Mandou pra todo mundo? Mandou pra todo mundo. Isso é Ctrl-C, Ctrl-V. Não, o moleque foi legal. Aí, pro inferno. Pessoal aqui na lateral do carro aqui mandando chupa mano, aí. O Luiz Gomes, manda um abraço aí pra mim, tô ligado na energia, valeu Luiz. O Walter Alves da Silva, por favor, passem pelo Anália Franco. Hoje não vai dar. Daqui a... Olha! Até porque se a gente for pro Anália Franco, a gente vai demorar umas 12 horas pra chegar. Mas fica aqui o registro que o próximo Estádio 97 Móvel vai ser justamente zero. Na Zona Leste de São Paulo. Aí eu vou de metrô e volto de limousine, porque eu moro na Moca, né, mano? Olha que boa ideia. Mas ninguém quer saber onde você mora, né? Eu moro no bairro mais querido. Eu moro no bairro mais querido de São Paulo. Olha aqui, o Sullivan Souza. Mais querido também pesou. Excelente iniciativa, mesmo porque as crianças nesse país necessitam de uma atenção privilegiada. É um clichê, mas é oportuno. É isso aí. As crianças de hoje serão o futuro da nação. É isso aí. Agora uma pergunta. Estamos no seu tempão. Na praça, chefinho. Mas no seu tempão. Contribua com a nossa... Estamos chegando na praça. Vamos dar o arco, contribuir com seu brinquedo, vamos entregar. Ô, Didi, estamos chegando na praça, Didi. Estamos chegando na praça pra você contribuir com o seu presente, pras crianças e no seu tempão, Cláudio Mota. Não. Tempão. E morreu. Ontem eu tava vendo um documentário do Mussum. Mussum é gente boa. Lembra do Mussum? Mussum era o melhor. Mussum era o melhor dos tropas, não era? Mussum? É o nosso RG. Falar em Mussum. Porra, sensacional. Eu vi uma postagem. Quem que é? Chato. Meu Deus, velho. Fecha aí a porta. Eu vi uma postagem muito legal do Mussum. Vocês viram essa ou não? Falando Sim. a respeito da situação do ano, como foi o ano, com uma foto do Keanu Reeves. Sim. Keanu Reeves, amor. Keanu Reeves. Ontem eu vi um documentário. Legal, cara, muito bom. Estamos cara. Estacionados, senhor Bar. Chegamos na praça? Sim, chegamos na praça. Chique! Então, legal. Então, vamos conversar com a galera que vai chegar aqui. Chegamos, sim. Vamos ver quem que tá chegando aqui na praça pra gente poder dar um papo com a galera. Tem que abrir a porta. A gente convida o ouvinte pra entrar aqui na limo, não é? Vamos abrir a porta. É óbvio. Deixa eu ver quem tá aqui. Olha, peraí. Qual o seu nome? Você vai em todo o Estádio 97 Móvel. Sobra, você sabe que eu sou fã de você. O Benja te adora, velho. Vai na Bimbo, manda um chuva pra rapaziada Bimbo, todo mundo da Bimbo. Fui na empresa, comprei rock'n'roll pra vocês. Boa. Ana Maria Pinguinos. Você é um jabaceiro, hein? Não, você hein, gosta, Alberto. Você é jabaceiro, você gosta. Sobra, porra. Chupa. Mas olha... Vai pro inferno. Nessa praça aqui em frente ao Jockey, Sim. não podia ter nada mais adequado do que o Bimbo, né? Ah, é verdade. E falar pra chupar, né? Oh, obrigado, o cara tava com fome, cara. Bimbo, obrigado, bimbo. Obrigado. Obrigado, ó. Tô aí, ó. Olha, estamos ganhando comida. Eu comprei bimbo pra vocês. Aí, ó. Obrigado, velho. Olha aí. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, cara, obrigado. Estamos ganhando é rocambole, um monte de coisa. Valeu, valeu, valeu. Olha que da hora, mano. Oh, é isso aí, pessoal. Ah, valeu, vamos valeu, valeu. Tá certo, obrigado, obrigado. Ó, agora estamos aqui na Praça do Joque, muita gente parando. Buzina aí, buzina aí. Beleza. Ó, estaciona aí, estaciona, estaciona. Ó, entra ali, entra ali. Entra ali na limo, entra na limo lá, você. Isso, entra aí na limo, boa. Vamos colocar o 20 no ar, coloca aí. Entra na limo, entra na limo. Boa, vamos conversar primeiro com o motoqueiro. Depois, calma. Vamos conversar com o motoqueiro, Mota. Oba, ajuda o Mota. O Mota tem, o Mota tá com dificuldade. Mota tá com dificuldade. Alô, Santana, quero mandar um abraço a todo mundo do Itaú aí. Pera. Pauline, eu amo ela pra Pauline ter latinha. Qual time que você torce? São Paulo. Pera aí, vamos lá. Vem cá. Qual é o seu nome? Alfredo. Você torce pra quem, Alfredo? O Tricolor, Matinho. E aí, esse ano, São Paulo vai ou não vai? Demorou, é nóis. Você acha que tá vindo legal os nomes que estão falando aí, o Conca, todo o pessoal que tá falando do Fluminense, Só acredito vindo, viu? Só. Não sei não, vocês vêm não. Se vir, beleza. É. Que qual é a sua indicação, vai? Você tá falando com o Muricy, quem que você indica? Pô, é difícil, hein, cara? É difícil. E quem é o cara, assim, que você acha que o cara, tô falando que vai, um cara que vai substituir o Kaká? Quem que você acha que tá lá fora? Lá fora... Meu, não tem substituto pro Kaká, não. Acho que não tem, não. Mas valeu, Kaká. Com certeza, valeu sim. Ele honrou a camisa nossa. Quer mandar abraço? Vou mandar um abraço pra minha esposa que tá em casa e meu filho que é São Paulino roxo. É, fala o nome dele. Ah, Lucas. Lucas e Idalice. Obrigado, hein? Eu, Botinha. Legal, legal, Botinha. Temos aqui mais gente dentro já da nossa limusine, né, Benjamin? Vamos bater um papo aqui. Como é que você vem? Ó, como é que você chama? Ernesto Matalon. Ernesto Matalon. Curitiano? Lógico que... Maurício Paulo Matalon. Mas esses Matalon são todos São Paulino, pelo que eu sei. Aí sim, é nós. Tricampeão mundial, não tem time como o nosso. Nós somos... Olha, eu fui pro Japão em 2005, me senti como se estivesse em casa. Espero voltar o ano que vem. São Paulo vai ser tetracampeão mundial Libertadores. Chupa Benja! Chupa Benja, chupa Benja é interessante. Ele mandou um chupa Benja, agora é o seguinte. Chupa Benja, Vieira, calma. Calma, calma, Vieira. Vou colocar você no ar, Vieira, calma. Calma, agora você vai pro ar, Vieira. Ernesto, deixa eu te falar uma coisa. Qual a camisa que você tá usando? Fala pro esse tonto do Benjamin. A camisa do Grêmio. Chupa, Benjamin, seu trouxa. Agora, Ernesto, aqui era para as pessoas trazer brinquedo para as pessoas carentes. Você trouxe alguma coisa? Lógico, meu celular tá dado. Não acredito, tem o celular, cara. Mas, lógico. O Ben já falava que vocês eram muito ricos, né? Não. Agora vamos na... Pode falar? Bebê financeiro agora. Nós voltamos para bebê financeiro. Voltaram para bebê financeiro? Lógico. E ó, ele é cefa, hein, Sombra? É cefa? É cefa, e não acredita no Natal também. O Benja, verdade. O Benja fica com esse papinho, porque o Ernesto e o Maurício vieram de camelo para São Paulo. Que história é essa? Não. Primeiro, eu vou dizer uma coisa para você. O Benjamin, com essa napa dele, ele tá mais para Rogério Ceni e São Paulino, para começar. É verdade. Segundo, camelo é que os meus pais vieram do Egito, porém... Todo egípcio é São Paulino. É nóis. Tricolor. É tricolor. Aí. Tricolor. Aê. É lógico. Irmão? Ó, quem me dera, velho. Deus que te ouvisse. E você sabe que o ex-sogro não. Desculpa. O sogro de sombra trabalhava com você, né? Aonde? Na firma, o seu Miguel. Ah, é verdade. É. Grande senhor Miguel. Grande senhor Miguel. Trabalhou muito tempo lá. Manda um grande abraço pro seu Miguel. Saudades dele. Quero parabenizar todos do programa, pelo ótimo programa, por tudo. Minha mulher adora, entendeu? Boa. Meu cachorro todo dia escuta, ele adora. Parabéns pra vocês, vocês são demais. Valeu. Valeu. Mas que a tua mulher adora é mentira, que a Flávia falou pra mim que achava o nosso programa um lixo, que só no Brasil ela foi uma porcaria dessa, faz sucesso. Ernesto, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença aqui. Fique à vontade. Valeu. Você com mais um ouvinte do Estádio 97. Deixa eu bater um papo aqui na janela, no lado direito. No lado direito. Ô, Mota, dá uma saída aqui. Vamos conversar aqui na... Vamos ver aqui na lateral. Qual o seu nome? Fernando Luiz. Fernando Luiz, de que bairro, que time você torce? Eu moro aqui no Butantã, aqui na Zona Oeste mesmo, sou palmeirense, é nóis, Dudu. Mandar um chupa mano, chupa benja, que é Palmeiras 2015, vamos ganhar tudo, dominar tudo aí, mano. Calma, vai mandar abraço. Você ficou sabendo hoje da limusine do Estádio 97 Móvel ou já vem acompanhando nos outros dias? Ah, eu vi, eu acompanho o estádio direto, saindo do trabalho. Trabalho aqui perto, fiquei esperando aqui pra ver onde é que vocês iam parar. Na hora que eu vi a limusine passando, já passei do lado, já parei aí pra poder falar com o pessoal. Legal, cara. Quer mandar abraço? Mandar um abraço pro Lucas, pro Tarcísio, um amigo meu que ouvi aí Estádio 97. Pra galera do grupo do WhatsApp lá, Dali Porco, Só Palestra, Avante. E todos os meus amigos aí do Colégio Adventista, todo mundo que ouve Estádio 97 aí. Valeu. Valeu, cara. Peraí, mano, peraí. Fala, mano. E hora que vem, o Palmeiras vem forte, meu, ou não? Vamos atropelar todo mundo. Eita, mano. Pode, me adiciona lá no PlayStation pra tomar um pau lá, hein, mano. Eu não perco, velho. Eu não perco pau 20. É questão de honra. Adiciona lá, vai tomar um pau. Pode vir, escolher se quiser. Pega o time do Palmeiras desse ano. Você é marreco, velho. Ó, eu jogo o controle de Atari pra ganhar de você com o time do Palmeiras desse ano. É nóis, vocês são show de bola, parabéns aí pra você, tamo junto, é nóis. E fiquei sabendo que o mano vai pegar um controle de Atari e vai amputar um dedo. Com certeza, velho, você escolhe ainda o dedo, principalmente o polegar, ó, eu tiro o polegar e mais um, escolhe o outro. Tá certo. Calma, peraí, que é, presidente? Amputar um dedo não é uma coisa que dá tão errado no Brasil. Você pode ver que a gente vira presidente, vira alguma coisa que pode servir pro povo. É? Não tenha dúvida. Agora, deixa eu ver aqui, ô Mota, cadê o Mota? Onde está o Mota? Sombra. Tchau. Ó, Motinha, o negócio é o seguinte, diz, mano. Diz. Os caras vieram pra cá, Sombra, com o pretexto aí de doar brinquedos. Ninguém doou nada. Os caras vieram pra cá mesmo pra comer traveco. Esses caras são tudo viado. Esses homens são tudo viado. Estou aqui! Ó, quero ouvir de novo aí o coro da galera aí, Mota. Vamos lá, de novo aí, o coro da galera aí, vamos lá! Peraí. É o barulho! Peraí. É a galera! Ó. Quem gritar mais alto quando eu falar três, vai ganhar um boné, tá? Calma. Um, dois, três. Amamos, viado! Amamos, viado! Amamos, viado! Super carinho do povo, bicho! Brincadeira, a voz do povo é a voz de Deus, Supermano, bicho! Esse primeiro aí tem cara que tá fazendo uma pincelada no traveco. Mais do que nunca o carinho do povo, bicho! Entra aí, velho! Só a casa é sua, malandro! Entra aí, mano! Entrevista agora o rapaz ali no carro, entrevista lá no carro, vamos lá! Tudo bom, meu? Como é que tá, mano? Firmeza aí? Tudo bem, prazer, Tricolor paulista! Cadê o Tricolor! É nóis! E esse ano? Esse ano foi mais ou menos, fomos vice do brasileiro. O ano que vem, com a chegada do Wesley, agora não queria, mas tá chegando. Chegou o Carlinhos. Etra. Com mito. Com mito. É isso aí, quer mandar abraço pra quem? Quero um abraço a todos os ouvintes, pessoal da Saraiva, pra vocês, pra todo mundo. Mesmo o Mano sendo corintiano, ele é um cara muito legal. Valeu. Aí, Mano. Oi. Chupa, mas o chupa é divertido. Ah, vá pro inferno. Chupa divertido. Vá pro inferno divertido também. Ó, ó, o primeiro cara que dá um tapa carinhoso na bundinha do Mota vai ganhar um boné da rádio. Carinhoso. O primeiro tapa carinhoso na bundinha do Mota. Ninguém deu. Sensacional. Vamos entrevistar os caras que estão aqui dentro do carro agora? Vamos, vou entrevistar aqui, ó, o Sombra. Só um minuto. Qual o seu nome? Temos ouvinte aqui dentro do nosso carro. Qual o seu nome? Meu nome é Marco Matalão. Ah, você é filho do cara. Agora, a família agora, vai pro inferno. Ah, quer agora, quer privilégio agora? Ei, ei. Vamos conversar aqui desse lado aqui. Olha, pra quem não sabe o que tá acontecendo, nós estamos aqui na Praça do Jockey e é muita gente, é muita gente. Tá tudo lotado, é uma loucura. O Estádio 97 Móvel é uma doideira só. Deixa eu conversar aqui com um rapaz aqui ao meu lado. Qual é o seu nome? Meu nome é Fernando Júnior. Sou corintiano, de Osasco. Tô feliz, curto vocês há muito tempo. Um abraço a todos. O programa é sensacional. Um abraço ao Mano. Corintiano, representa muito. E é isso aí. Tá gostando? Gostou aí, olha. O Tite deve estar chegando. Tô gostando, sim. Acho que se vir, entendeu? Vai somar, entendeu? O Tite, entendeu? Representou o Corinthians. E acredito que vai fazer um bom trabalho novamente. Ah, o Guerreiro tá com uma cara de que tá indo embora, não é não? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ele vai renovar com o Corinthians. Guerreiro é corintiano. Tá certo, legal. Vamos conversar com mais um aqui, vamos conversar com mais um. Você é de azul, qual é o seu nome? Rodrigo, São Paulino. Que bairro? Eu sou do Campo Limpo. Tava sabendo já do Estádio 97 Móvel hoje? Da semana inteira eu tô sabendo já. Já combinei até em casa lá pra me escutar hoje lá. Trouxe um brinquedinho? Não trouxe, vou pegar. Vamos ajudar a galera. Com certeza. E o tricolor tem que trazer quem pra ser meia lá no lugar do Kaká? O Conca. Traz o Conca com o Ganso, vai ficar bom. Se o Conca não for possível, tem alguma alternativa? Ah, aí mantém o Michel Bastos, joga com o Denilson, com o Kaká, com o Souza, joga o Carlinhos que chegou agora, o time vai ficar bem também. Mas e aí, por exemplo, vamos supor, machucou o Michel Bastos, tá suspenso, quem que entra? O Bosquilha? Não era melhor ter um cara mais de peso? Por isso que eu te perguntei qual a opção. Ó, joga com o Luiz Fabiano, joga com o Pato, joga com o Kardec na frente, recua o Kardec um pouquinho para armar o time na ausência do Michel Bastos. Tá uma loucura essa praça? Bastante, mas é legal, diferente. É um trânsito diferente. Deixa eu mandar um beijo pra Ana, pra Pietra, pro Dudu, pro Henrique, falar que eu amo eles, apesar de serem corintianos. Tá bom então, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, valeu cara, muito obrigado. Ô Benja, vamos entrevistar aí na janela esquerda da limusine, Benja. Vem cá. Como é que você chama? Fernando. Sorte pra quem, Fernando? Tricolor. Você veio, não, você tava aqui por perto ou veio só? Ou veio ver os travecos? Não, eu trabalho aqui no Butantã. Porque esse amigo meu aqui, esse Ernesto Matalão, ele falou, pô, tava vendo os travecos preços aí, vi vocês aí, parei. Ele tava ali atrás, ali, eu tromei ele ali. Eu vi ele abraçando os caras na curva. Ele tava numa pracinha ali com o traveco. Agora o filho dele também pega traveco, Marco. Vem cá, e o São Paulo pra 2015 aí? São Paulo tá com uma base legal. Acho que falta uma peça ou outra pra encaixar. Se livrar do Oswaldo, do Ademilson e do Paulo Miranda. Acho que o negócio vai funcionar bacana aí. E essa contratação do Hugo hoje, surpreendeu? Mano, vou mostrar o Hugo pra você. Não, mostra pro Motinha ali. O Motinha vai gostar de ver o Hugo. Você sabe que tem a praça, que tem a grama, né? É. Eu falei pros caras, quem deitar o moto na grama e arrastar, ganha um boné. Deitou? Os caras arrastaram ele aqui, ó. Os caras limparam a grama com o moto aí, ó. Sensacional. Você quer mandar um abraço pra alguém, Fernando? Mandar um abraço pra rapaziada que tá escutando aí, os brother meu, Murilão. Tem um amigo meu que trabalha na construtora aí que tá trabalhando mais com desfragmentadora hoje do que qualquer outra coisa. Um abraço. Valeu, velho. Valeu. Vem cá, quem quer falar? Vem cá. Ô, Benja, pega mais um aí. Vem cá. Aí. Vem cá, Santista, se torce pra quem? Santos, né, mano? Fala, pô. O Santos, pô. Mas quem tá no rádio não sabe, né? Ô! E o Santos pra 2015, hein? Ah, primeiro vamos ver esse negócio do presidente primeiro, depois vamos ver aí quem eles vão escalar, né? Ver quem vai comprar. Quem sabe traz o Neymar de volta. É, vai trazer, sim. Deixa eu te falar. Parece que o presidente que vai ganhar mesmo no sábado aí tem o quadro tudo certo, que é o Hugo, né? O presidente Hugo, uma boa? Ah, eu acredito que sim. Apesar que o outro lá também, na rádio, eu já tava escutando, o outro ligou lá pra reclamar, né? Precisava ir os cinco presidentes lá pra falar. Um vai falar, o outro vai reclamar. Mas o Hugo, você acha o melhor candidato? Ah, eu acredito, eu voto nele. Eu prefiro que seja o melhor. Olha, todo mundo. Olha, ô Benja, tá todo mundo tá todo mundo endossando a candidatura do Hugo no com Santos. Certeza, com o certeza. O pessoal tá curtindo. Mas olha, você quer mandar um abraço pra alguém? Ou... como é que você chama? Renato. Você quer mandar um abraço pra alguém? Ah, eu quero mandar um abraço pra uma mulher do meu primo. Pera aí, o cara quer mandar um abraço pra mulher do primo. Tá pegando? Tô quase, eu quero que o Gê mande uma moela pra ela. Porra, mano. Como é o nome dela? Como que é o nome dela? Ana Maria. Ô Ana Maria, avisa o maridão pra chegar mais tarde hoje, hein? Valeu, velho. E ele é corintiano, leva a ganha. Você é vizinho do Paulinho Carioca? Não, gostaria de ser. Sabe quem era o Paulinho Carioca? Aquele que enfiou a piroca. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu aqui na ponta direita da limusine agora. Vamos na ponta direita da limusine. Você eu já conversei. Você também. Deixa eu falar com esse aqui, ó. Qual o seu nome? Leandro. Que time você torce, Leandro? Esse é o bairro. Sou tricolor, sou lá do Jardim Pavo. Quer ver se o Benja sabe onde ele sai, ver se ele é mesmo o GPS man. Fala. Jardim, qual que é o nome do Jardim? Jardim Cidade e Pava. Jardim o quê? Jardim Cidade e Pava. É Zona Sul. Zona Sul. Ah, chupa! Você é perto de Interlagos, pô. É o Google, é o GPS. É o Google aonde? Acertou. Acertou ou não acertou? Acertou, final então da chupa. Zona Sul, final da Zona Sul, lá perto da represa do Guarapiranga. Então, o que eu falei? Acerta. Oh. Agora vem cá. Todo mundo aqui é ouvinte. Vem cá e dá uma chupadinha agora. Tô fora. Então, todo mundo é ouvinte aqui, você vai falar que também os mais antigos, eu sou da época lá, não sei se eu posso falar, daquele patrocinador que você tinha, que era Roxos e Doentes. Faz tempo isso. Nossa, muitos anos isso. Na época ainda do Porquinho Juvenal, não tinha nem domínio. Acho que comecei a ouvir o programa, devia ter uns 3 meses de idade. Tipo... mas Juvenal é eterno. Isso, acho que eu tava zapeando, como todo mundo tava zapeando, aí eu acho que não sei quem é que tava comentando alguma coisa, se era você ou os outros integrantes que tinham, que depois acabaram saindo. E de lá pra cá já são aí 15 anos já ouvindo já, e como todo mundo aqui... Vício total, não tem como não ouvir todo dia. 5h30, todo dia, já pega o Walkman, pega o celular. Walkman naquela época, né? Walkman já foi. Celular, já foi. Não, é porque é daquela época ainda. É, essa época. Pega o celular e até as 8h30 da noite, pra ficar ouvindo, cara. Legal, cara, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Valeu, cara, muito obrigado. Ô, Benja, tem um boné aí ou não? Tem um boné aqui pro São Paulino. Peraí, o São Paulino que entrevistei agora aqui. Valeu. Calma. Tem um outro corintiano aqui que eu preciso dar um boné também. Já foi entrevistado, calma. Beleza. Tá na mão o boné. Vieira, o que você quer falar, Vieira? Diz aí, Vieira. Não, é que eu tô triste com os ouvintes aí, porque eles estão xingando o Mano. Estão falando que o Mano não é Vila Maria, porque ele não tá saindo. Mas ele não tá saindo... por causa que o microfone não chega lá fora. Explicar pra esses índios aí que a gente não tem um monte de microfone sem fio. Os caras estão chamando o Mano de polenguinho. Ó, o cabo do meu microfone tem 30 centímetros. Se vocês quiserem, eu mostro pra você o que mais tem 30 centímetros. Olha lá. Campada de mané. Ó, tem criança aqui, ó. Eu falei, meu braço. Toma. Vai lá. Eu saio mesmo, eu sou do povo, velho. Eu sou do povo mesmo. Olha aí. O Mano... Ô, Mano! Parou. É o último boné. Não encosta. O último boné. O último boné. Vai lá. Diz aí, Benjamin. Ó, eu vou cantar até 3. Quem cantar mais alto vai ganhar o último boné. Mano, viado. 1, 2, 3, tá? Calma. 1, 2 e já! Ô Mano! Viado! Ô Mano! Viado! Mano! Viado! Peraí. Deu empate técnico. Mais uma vez. 1, 2 e já! Ô Mano! Viado! Ô Mano! Viado! Olha, eu vou te falar uma coisa. Aperta o Paulo Nobre, pô! Eu tenho culpa! é o maior coro de mano viado que eu já ouvi no rádio mundial. É impressionante. É impressionante, é impressionante. Ô, mano! Ô, mano, tá me ouvindo aí, mano? Olha isso. Tá me ouvindo, mano? Tá me ouvindo aí, mano? Ó, tem um... Agora eu tô. Então... Agora eu tô, Sombra, porque é o nosso rádio. Chico, mano! Ó. O nosso produtor me passou um rádio que não funciona, velho. Ah, infelizmente tá é um rádio que tá com mau contato, mas vamos lá, é nóis. Tá melhor que eu, mano. Vamos lá, vamos lá. Qual é seu nome, irmão? Carlos. Torce pra quem, Carlos? Palmeiras, Verdão! Aê! Vai, Palmeiras! E pro ano que vem, Carlão, tá esperando alguma coisa melhor do que o Palmeiras fez esse ano ou vai ser o mesmo perreio? Não, vai ser o mesmo perreio. Porque até agora, Palmeiras não tá correndo atrás de nada. Vai tá demorando pra fechar com o diretor, então aí... Vai demorar pra contratar, vai ficar atrás todo mundo de novo, literalmente. Infelizmente, é a realidade. E qual a expectativa aí de reforços aí? Você acha que o Palmeiras vai contratar alguns jogadores aí que possam vir e fazer a diferença? Ou vai ficar com esse monte de porcaria que tá lá, com exceção do Valdívia? Que também é um jogador que joga bem, é o cara que faz a diferença, mas vive mais no departamento médico do que em campo. Olha, o Valdívia esse ano ele mostrou aí, até pelo último jogo aí, que é um cara que merece o respeito, pelo menos da torcida palmeirense. O Palmeiras tem que investir na base, essa é uma da solução, já que não tem dinheiro, é na base, um reforço ou outro pontual para tentar acertar o time pro 2015. É o que tem, mas não tem dinheiro. É, esse reforço pontual que você citou aí equivale a 8 posições, né? Não, 11. 11. Precisa de 11 e o Raul e o Valdir vai ficar na reserva. Quer mandar um abraço pra alguém, irmão? Só mandar um chupa mano. Ah, pro inferno. Um abraço pro Domênico que tá nos ouvindo e um amo ela pra minha esposa, Andressa. É isso aí, vamos entrevistar mais um rapaz aqui, Sombra, vamos lá. Esse aqui que tá com cara de coitado, acabou de sair do trampo. Tá certo, o cara acabou de sair do trampo. Vamos lá, mano, qual é o seu nome, irmão? André Costa. André Costa, mano, você mora onde? Moro em Carapicuíba. Caracas, velho, vem aqui pegar um traveco ou vem prestigiar a gente? Vem prestigiar vocês aqui, mano, você é louco, mano, trabalho aqui no Shopping Cidade Jardim, aqui do lado. Opa, que então, hein, ba? Nada, trabalho na Hipermarcas lá, patrocinador aqui da Bozano, é nóis, vim trazer um presente aqui pra levar pra molecada lá. Opa, show de bola, agradeço em nome da Energia 97, mano, e torce pra quem? Tricolor, é nóis, Sombra. É nóis, e vamos ver o Wesley aí, é cara, nóis, não tô é curtindo nóis. Muito não, viu, meu? O Wesley é meio paneleiro, viu? Eu encontrei ele no shopping ali esses dias, é um cara meio mala, anda de Porsche Cayenne, pá, é todo mala, eu não sei não, mano. Tipo, eu acho que ele não vai querer segurar um banco não, hein, Sombra? Eu acho que ele é aquele cara que, tipo, quando ficar no banco, vai ficar biquinho e tal, não sei não, hein, meu? Você sabe de uma coisa? É o seguinte, se carro determinar a maletice, todo jogador de futebol é mala, porque esses caras têm tudo carrão. Agora, concordo com você, ele tem cara de que não é dos mais humildes. Eu acho que ele não vai segurar o banco, não. Chega pra ser banco, viu? Ah, com certeza, mas eu acho que não sei não, viu, Sombra? Ficar no banco ali, acho que vai fazer biquinho, vai olhar torto e vai querer fazer panela. Vamos ver, né? Quem sabe, né? Mas a coisa é o seguinte, é que lá, com o Muricy, se fizer... não tem conversa, com o Muricy, o negócio é área, não tem história. Isso é verdade mesmo. É importante você ter uma liderança, um comando de futebol, pra enquadrar, verdade. Você entendeu? No Palmeiras, o Wesley foi naquela condição de ser estrela. Não pode ser tratado como estrela, não pode. Concordo. Ele foi comprado com valor de estrela, você entendeu? Chegou se achando. No São Paulo, se chegar, tem que chegar humildão. Verdade, agora o Conca vai dar certo, hein, Sombra? Se o Conca vir, vai dar certo com o Ganso ali, hein? Será? Vai ficar um meio de campo. Ah, fantástico, Conca, meu. Hein? Não, é o melhor meio de campo do Brasil, formado por Ganso e Conca, sem dúvida. Agora, a informação aí que tá chegando... O pessoal aqui da produção, de que o Inter teria acertado com o Guerreiro. O Internacional teria acertado com o Guerreiro. Ih, azedou. Azedou, mano. Peraí, e aí, mano? Deixa eu conferir não, hein? A informação aqui. Deixa eu conferir a informação aqui. Ô Vieira, qual que é a história aí do Guerreiro? A história é a seguinte, Sombra. Acabou de sair aqui no site do Estadão que o Marcelo Medeiros já teria fechado com o Guerreiro, inclusive até salário. Luvas e tudo mais. Agora, o site da Zero Hora, lá de Porto Alegre, tá dizendo que o dirigente está em São Paulo para fechar com o Guerreiro. Então tá uma... Um deu como certo e outro tá dando o que ainda vai fechar. Não, beleza, beleza. Tá certo. Olha, a informação do Estadão aqui... É, os representantes do atacante corintiano, segundo o Estadão, desmente a informação que ele está palavrado com o peruano, que vai receber salário de 500 e luvas de 6 milhões de reais. Bom, vamos ver, vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Ô, mano! Se... São, velho, é que o Corinthians teria oferecido aí a quantia de 13 milhões de reais pro Guerreiro e ele não teria aceitado. Eu duvido que o Inter oferecendo 6... O cara pegaria. É a mesma coisa, velho. Eu também tenho chance de sair com a Gisele Bündchen hoje à noite? Tenho, tenho. Mas a chance é quase zero. A chance é quase zero. Então, velho, já era. Ó. E esse cara aqui, ó. Esse cara, ele tem cara de que já foi ali no traveco. Mas só pra finalizar a participação do nosso amigão aqui, mano. E aí, fera, quer mandar um abraço pra alguém? Quero, quero mandar um abraço pros meus amigos lá da Hipermarcas, o Alemão, o China, o Bruno... E é nóis, Tricolor 2015 campeão, tudo nosso. Falou, Sombra, abraço, hein? Tá certo, cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Tá certo. Ô, mano, mano, pode continuar aí. Vamos nessa, velho, vamos aqui, ó. Vamos falar com o Motoca aqui, mano. E aí, qual o seu nome, parceiro? Wanderson. Wanderson, mano, ele veio da onde? Vila Maria, Beverly Hills, brasileira. Aí, mano, Zona Norte é tudo nosso, hein, parceiro? E aí, mano, trabalha com o quê? Você é motoca mesmo, motoboy, vive no dia a dia aí no corre ou você faz alguma outra coisa? Não, só pra ir pra casa eu trabalho com a moto, trabalho de motorista particular. Mas você trabalha pros velhos paquitão lá ou você trabalha pra empresa? Só criança, duas crianças, atentada pra caramba. Dá vontade às vezes de dopar a criança e deixar no porta-mala e depois entregar na escola, não dá não, mano? Dá vontade de largar no meio da 9 de julho lá e ir embora, velho, é nada. Criança São Paulina é outra coisa, é outra educação, velho. E torce pra quem, amigão? Tricolor do Morumbi, é lógico. É nóis. E aí, gostou da contratação do Wesley? Olha, fala a verdade, eu não gostei muito não. O São Paulo não tá precisando de volante. Ele tá precisando mais um lateral direito, um zagueiro firme ali pra poder ir bem ali na zaga. Volante, no momento, São Paulo não tá precisando tanto não. Se você fosse o filho do Aidar, quem você iria atrás? Hoje, talvez um jogador meio... Eu gostaria do Maicon no São Paulo. Lateral direito. Nossa, vamos apagar a pau, hein, tio? Não. Se não se deixar ele no Corinthians lá, ele vai querer namorar com o Elias lá. Aí já viu, né? Ó, deixa eu falar, velho. Daniel Alves, que é um cara que não tá em alta no Barcelona. É um nome que agrada? Pro São Paulo é bom. Ele é São Paulino, de coração. Acho que o Daniel Alves ia bem. É bom que ele jogando junto com o Auro ali, ele ia se dar bem, senão o moleque ia jogar um pouco. E a expectativa pro São Paulo ano que vem, velho? Você acha que o São Paulo vai pro Tetra da Libertadores? Tá na hora, né? O ano do... Do arrebento, de ganhar todos os títulos, ganhar papar tudo, sem deixar pra ninguém, é o ano do mito, velho. É isso aí, amigão, quer mandar um salve pra alguém aí? Quero mandar um abraço, meu irmão deve estar ouvindo, o Wagner aí, ó. Mandar um abraço pra todo mundo lá do onde eu jogo bola, que é o Vigor, lá na Ponte da Vila Guilherme, e minha escola de samba, Colorado do Brás, um abraço a todo mundo lá. Opa, tamo junto, mano, obrigado pela audiência, hein. Valeu, mano, um abraço a todos, vocês são oda. Ô, Sobra. Diga, mano. Vou pegar mais um ouvinte aqui que tem cara de terrorista. Você não entra nos Estados Unidos com essa barba não, tio. É, tu também não entra. Qual o teu nome, amigão? Meu nome é Nilo. Nilo, nome de rio, hein? Ah, sensacional. Eu queria conhecer o Vieira, gente. Mas por quê? Você quer comer o Vieira? Não, eu só queria dar os parabéns pra ele, cara. Que torcer. Tô aqui, velho. Que ele torce, só ele mesmo. Muito divertido ter um cara como ele no programa. Eu escuto vocês desde 2001. Mas uns anos pra cá, depois que ele entrou, eu tô me divertindo todo dia. Escutar o Vieira falar sobre o time dele é a coisa mais divertida que tem, cara. Eu torço pro Internacional, lógico, né? O cara torce pro Inter de Porto Alegre, vai falar com o Vieira. A gente tá aqui na dança do acasalamento gaúcho, Sombra. Acasalamento não, bacana, velho, te conhecer, legal. É um prazer. E, pô, feliz por você ter vindo aí, prestigiar a gente aí. Tá rolando. Não tem importância, cara. Não tem importância. Quem cantar mais alto, Vieira, viado, eu dou uma camiseta. Um, dois, e já. Rolou o clima. Beija. Ô, Benjamin. Obrigado, Benjamin, Vieira, por que você fez por mim. Viado. Não, ó, tá bom. Quem cantar mais alto, ganha a camiseta. Um, dois, e já. Eu queria ter. Queria saber se o Mano pode ter a coragem de poder vir aqui depois que o Inter ganhar a Libertadores, se ele pode me receber no programa aqui, porque ele disse que o Inter sempre pipoca, não sei o quê. Esse ano já ficou pra trás, e ano que vem o Inter vai ganhar a Libertadores, vai ficar... Queria ter o privilégio de participar do programa com o Mano depois que o Inter ganhar a Libertadores. Então, beleza, tá apostado, você tá convidado se o Inter vencer a Libertadores, você vai participar como estreia no Ninho. E se não vencer, você faz o quê? Participo também, atura sua gozação se o Corinthians ganhar. Vá. O negócio é o seguinte, se você ganhar a Libertadores, tá certo? Você tá convidado a participar do Estádio 97 como estreia no Ninho. Agora, se você perder, você tem que dar pro Vieira. Ah, eu não tenho a menor possibilidade. O Vieira torcendo pro time que ele torce não vai comer ninguém, né, velho? Quer mandar um abraço pra alguém, Nilo? Queria mandar um abraço pro Edu, meu amigo lá do Edu Botões. E eu amo ela pra Tatiana, minha namorada. Boa, tamo junto, mano. Obrigado pela audiência aí, mano. Quem mais trouxe presentes aqui pras crianças carentes aqui no Estádio 97? Vamos aqui falar com mais um ouvinte aqui do Estádio 97. Qual seu irmão? Qual seu nome? Chupa bigode, chupa Domênico, aqui é Corinthians, velho, Junão. Qual seu nome? Júnior, velho, Antônio Júnior. Veio de que bairro, Júnior? Itaim, velho, vocês passaram na 9 de julho, eu saí correndo, não consegui catar a limusine, eu catei o carro e vim, meu. Ficou uma parada aqui na mão dupla, aqui, foda. Mas aí, pelo estádio 97, vale a pena tomar multa e alguns pontos na carteira, mano. Lógico que vale, mano. Ó, amigão, o negócio é o seguinte, o Corinthians aí tá trocando uma ideia com o Tite, parece que ele já tá palavrado, parece que já acertou. Mas a pendenga ainda é com o Guerreiro, mano. O que você acha de toda essa situação? Você acha que vale a pena o Corinthians pagar toda essa fortuna pro Guerreiro? Ou você tem que mandar o cara passear e pra Arábia, pra Porto Alegre, pra onde quer que ele queira ir? Rapaz, pra mim, velho, não tinha... Vou começar pelo Tite, velho. Não tinha que ter tirado o Tite, na minha opinião. Trazer o Mano foi uma burrice do cacete. Cara, que não acrescentou em nada. O Tite tinha que ter ficado. E ele voltando, meu, é essencial, vai ser demais. Eu acho que já pode gravar Libertadores pra nós esse ano, cravar, é nossa. E, velho, agora a questão do Guerreiro, velho, eu já tô achando demais. Eu acho que foi um cara, assim, que representou muito o time, é um cara que joga muito, o cara é monstro. Mas, pô, ele tá querendo o quê? Ele tá querendo... Daqui a pouco ele quer a chave do estádio, velho, da arena. Ele tá pedindo muita grana, velho, eu não sei, a minha opinião, eu acho que ele tá pedindo muita grana. É um puta salário pra realidade brasileira, velho. Então, pô, me desculpa, meu. Ele que vai pra Arábia, desculpa. Eu acho que o Corinthians tá fazendo até demais pra segurar um jogador como o Guerreiro. Sou grato pelo que ele fez aí no Mundial, é um cara importante. Mas não dá, cara, não dá. Pra pagar essa fortuna pro jogador de futebol, diante da situação que a gente vive no país, cara, desculpa, mas é praticamente uma afronta o Guerreiro não aceitar a proposta do Corinthians. Ele, se não quiser aceitar, ele que vá pro raio que o parta, velho. E agora com... E com relação agora à volta do Christian, cara, gostou? Ah, exterminador de Bambis, o Christian, velho, esse é monstro, velho. Esse é monstro. Nossa, ai, meu Deus, o Christian, meu Deus. Você deve ter pesadelo com esse cara quando você vê, hein, mano. Faz uns 10 anos que eu não durmo por causa disso, meu Deus, tô preocupado. Que cena deve estar, meu. O bicho deve estar, hein. Ó, mas Corinthians e São Paulo aí, teoricamente, caíram no grupo da morte da Libertadores. Se o Corinthians avançar na pré-Libertadores, se não perder de novo, como fez aquele papelão diante do Tolima. Mas, ó, tem Corinthians, São Paulo, Danúbio, que é marca de cream cheese, né? E tem o time do Papa, mano, São Lourenço aí, que vai tomar as esfrega do Real Madrid no final do ano, que vão perder até o rumo. E aí, velho, passa Corinthians e São Paulo nesse grupo? Não, velho, eu acho que passa Corinthians e São Lourenço, velho. A bicharada fica, velho. A bicharada vai ficar no caminho, velho. Não vai aguentar com nós. Aqui, filho, aqui é rei do camarote da Libertadores. Vocês estão na pré da... Vocês estão na porta pedindo pra entrar. A gente já tá lá dentro, a gente é rei do camarote da Libertadores, a gente tem três. Vocês perderam agora, recentemente, vocês foram eliminados pelo Nacional na Série B da Libertadores, irmão. Mas quantas a gente disputou e quantas vocês disputaram? É, velho, isso aí é de menos, cara. Vocês jogam, e aí? Se tiver três, a gente discute. Vocês vão chupar, não tem jeito. Isso aí é coisa de São Paulino, irmão. Chupar é bichará. Olha, ultimamente não, hein? Cuidado, hein? Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Nada, velho. Quero... Ah, vou mandar sim, um abraço pra rapaziada que tá aqui. Pra nação corintiana, que é nós. Mandar um chupa pro bigode, pô. Infelizmente o Domênico não tá aqui, mas, velho, eu sou corintiano, mas eu sou fã do cara. O cara é, meu, gente boa, gente fina. Pena que ele não tá. E é isso, chupa bigode, chupa porcada, bicharada, aqui é Corinthians, campeão Libertadores 2015, é nóis. É, Motinha, estamos aqui na chuva, representando a Energia 97, no Estádio 97, conversando com todos os ouvintes. Vamos falar aqui, Sombra. Peraí, mano. Tem alguém aí para participar? Fala aí. Que nós temos um recado importante aqui para passar da Peugeot, mano. Peraí. Agora é hora de falar do melhor carro do mundo. Vamos falar de Peugeot. Vamos falar do Peugeot 308. Conhece o Peugeot 308? Peugeot 308 Active 1.6 2015. Vem com motor Flex Start, 100 tanquinho de gasolina, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Ah, também tem o Peugeot 208. O 208 vem com teto panorâmico, central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E esse mês toda a linha 208 está com taxa zero. A versão 208 Griffe vem com teto panorâmico, tem taxa zero, você paga em 36 meses e a primeira parcela só em março. Que coisa, hein? Último mês de IPI reduzido, não é incrível? Aproveite, ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97, que também tem um oferecimento do Grupo ES. É o que eu falo, hein? Você tá procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com suíte, na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208-6314, 3208-6314. E outra dica muito legal da Esser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210, 3255-2210. Acesse esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com a história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Esse é o Estádio Móvel ao vivo, direto aqui do Jockey. Paramos aqui com a nossa limusine da Paris Vegas. Você pode acompanhar toda a movimentação através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm, tá bom? E lá você vai assistir todo o clima, toda a pegada dentro da limusine. Lógico, não dá para caber todo mundo dentro da limusine. Temos dezenas, talvez centenas de pessoas ao lado de fora, aguardando para falar com a galera do Estádio 97, com o Estádio 97 Móvel. Oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Benja, agora fala a verdade, cara. É uma emoção você ver tanta gente isso aqui não que tem. Vem atrás da galera do programa. Eu vou te falar. Eu já te falei isso da outra vez. A gente, são 15 anos de programa, a gente já fez evento de tudo que é jeito. Fizemos programa Casa do Ouvinte, o Resort, tem N coisas super bacanas, que realmente são bacanas. Mas sabe, eu vou te falar, essa da limusine é... Essa da limusine é top demais, é diferente. É nota 10, é muito bacana. Muito diferente. Eu vou bater um papo aqui com uma galera que tá aqui do lado direito, na janela. Deixa eu ver com quem que eu não falei. Você eu não falei. Qual o teu nome? Qual o seu nome? Gabriel. Que time você torce? Tricolor, né, cara? De que bairro você vem? Eu moro em Itapecerica da Serra, bairro Jardim Campestre. Jardim Campestre. Jardim Campestre é onde, Benja? Itapecerica, se não me engano. Itapecerica? É, exatamente. Falei? Caramba, sou GPS Man, velho. Olha, vou te falar, hein. Não tem pra ninguém, eu sou GPS Man, velho. E o Tricolor, tá armando um bom time? Chegou o cara, você gostou? O Carlinhos, lateral esquerdo, ex-Fluminense, ex-Santos? É, então, eu não acompanhei direito ele no Fluminense, mas assim, escutei vários comentários, até mesmo de vocês aí, que ele teve uma boa atuação aí, né, no período que ele passou pelo Fluminense e tudo. Eu acho que, pro que a gente tem, é bom. Se comparando com o que a gente tem, é bom. Mas acho que a conquista maior mesmo foi a permanência do Senna aí, eu acho que pra gente vai ser importante ainda disputar a Libertadores com ele. Acho que o momento da carreira dele vai ser bacana. Tem dica aí, ó, pessoal do São Paulo, vamos supor que estão os diretores, São Paulo agora estão ouvindo o estádio, querem uma dica sua, três opções de meia para vir e incorporar o elenco. Felipe Menezes. Olha, o Conca, eu acho que o sonho antigo é o Conca aí, que de repente seria uma boa opção, né, desfazer ali do Oswaldo, do Adelício, que eu acho que esses caras aí já, acho que nem tiveram época, né, mas acho que já deu o que tinha que dar já, e acho que o Conca seria uma boa investida, né. E eu acho que dentro do elenco, o que a gente tem uma base bacana, né? Então acho que o que a gente tem dá pra formar um time bacana aí pra Libertadores de 2015. Você não acha que falta um ninguém ali pra correr um pouco mais aí ao lado do centroavante? Ou seja, em outras palavras, pra ser bem direto, tem alguém, ninguém melhor aí do que o Oswaldo pra trazer? É, eu acho que tem alguma. Eu acho que o Kevin, meu, melhor do que o Oswaldo, porque. Sério, sinceramente, assim, ele corre bastante, né? Às vezes parece que ele se empenha, mas isso não é uma constante, né? Então, eu acho que o que vinha, assim, uma pessoa nova, um gás novo pro time, assim, dentro da técnica do Oswaldo mesmo, ali no nível do Oswaldo, eu acredito que vai se encaixar melhor do que ele vem fazendo. Porque eu acho que, não sei, eu acho que já passou a época do cara no time mesmo. Acho que não vale a pena mais investir, não. Quer mandar abraço pra alguém? Então, quero mandar um abraço aí pro pessoal do lá. Tem até o Wagner aí, que é conhecido de vocês aí, inclusive. Qual Wagner? Ah, ele é conhecido do Bar, se eu não me engano. Aí a gente tem. Ah, é do Bar, é do Bar. Olha, do Bar, não me coloca nesse rolo, não. É, não me coloca no rolo, não. Pessoal aí do grupo aí do WhatsApp aí, Parças da Quebrada aí. A gente bagunça bastante aí. Pro meu irmão Alexandre aí. Pessoal lá do Economos também, que ouve vocês direto aí também, a rapaziada lá que acompanha vocês aí diariamente. Legal, cara. Obrigado pela audiência, viu? Valeu, cara. Valeu. Bom retorno pra casa. Bom retorno pra casa. Deixa eu ver aqui. Você falou, já não falou ainda. Vem, chega aí, fala aí. Qual seu nome? Meu nome é Nelson Júnior. Que time você torce, Nelson? Palmeiras. Ô, Dodô tá lá no estúdio. Manda um recado pro Dodô, cara. Aê, Dodô. Esse time vai pra 2015 ou não, pô? Tá louco, meu. Tá foda aguentar, viu? Tá oda. Tá oda. Aguentar esses corintianos, esses são paulinos zoando a gente aí, cara. É um caminho tortuoso pra montar uma equipe competitiva, não é não, cara? Pô, cara, eu acho que o Paulo Nobre, ele tá mandando muito mal, cara. Tem que decidir. Não pode ficar pensando muito... Por causa de 5, 10 mil reais, tem que contratar os jogadores, né? E, bom, na minha opinião, ele tem que acertar o que ele errou em 2014, em 2015. Eu acho que esse é o mínimo que ele tem que fazer pro Palmeiras ir bem pra 2015 aí. Legal, cara. Quer mandar abraço pra alguém? Quero mandar abraço pro pessoal do Mildinhos. Hoje a gente joga de quinta-feira, né? Mandar um abraço pro pessoal que tá ouvindo. Sabe quem joga no Mildinho também? Oh, o Vieira. Não, meu tamanho, quase que eu não... O Vieira. Vieira? Vieira joga, ele jogava no Toquinhos, aí agora ele foi pro Mildinhos. Opa! E ele começou aqui nos Pequeninos do Joque. No Pequeninos do Joque, é isso aí. Não, é só isso mesmo. Então tá bom, cara. Só um abraço isso? Pra você. Só isso, cara, escreveu um livro no ar. Escreveu um livro? Um livro verbal aí? Que isso, não. Imagina, um abraço pra você, viu? Não fica nervoso. Isso, conversar com vocês. Tava passando aqui, vim por trás pra cortar. Passando aí, Passando chama? No Jockey, veio por trás. Como é que você chama? Como é teu nome? Meu nome é Nelson. Ô Nelson! Viado! Ô Nelson! Vou mandar um recado pra um amigo meu chamado Jé. Ele fala assim: Você não sabe o que é viver. E o Jé? E o Jé tá aqui perto do Jockey? Tá perto do Jockey? Você sabe quem é o Jé? É quem te comeu de pé. Valeu, galera. Valeu. Abraço aí pra todo mundo. Valeu, Nelson. Valeu, cara. É isso aí. Olha a Beth Nish aí, olha, representante do consulado norte-americano. Que é isso, meu amor. O CIA tá aqui perto, gente. E temos homens de preto aqui, como é que você chama? Fernando. Você torce pra quem? Tricolor. Ô, Fernando, você tava de bobeira aí no Joca? Não, acabei de chegar aqui, tava desde o Ibirapuera, vim atrás de vocês aqui. Foi da gente mesmo ou veio pegar um fim de tarde? Vim atrás de vocês mesmo, sou fã do programa mesmo. E daqui você pegaria quem? Ninguém. Foi bem. Vem cá, e o São Paulo, você gostou da contratação hoje do Toninho Carioca? Não tem Toninho Carioca não, pelo amor de Deus. E esse Wesley aí vai ter que mostrar muito no São Paulo, que é bem chinelinho no Palmeiras, hein? Ah, vai ter que jogar muito, hein? Vai ter que jogar se muito. Se vier, como estão dizendo, vai ter que jogar muito, porque é banco, né? É pra ser banco, porque no São Paulo ali... E o Ganso também tem que mostrar um pouco mais, hein? Parar de ser chinelinho também. Mas o opinião. Ganso jogou todas. Mas tem que aparecer mais. Ele só mais jogou menos que o Rogério. Mas ele tem que aparecer mais. Ele joga um pouquinho, faz um lance e já fala que é craque. Você, seu nome é... Qual é o seu nome mesmo? Fernando Perucci, de Barueri. Fernando Bach, o seu nome. Não, não. Pegando o pé do Ganso é Fernando Bach. Não, o Benjamin fala do Ganso, eu concordo com ele. Escutou? Tô falando, é da família. Tô falando que é da família. Queria mandar um abraço pra vocês, falar que eu sou fã de vocês. O programa é sensacional, obrigado aí por tudo aí. Continue fazendo essa alegria do trânsito de São Paulo aí, gente. Valeu, cara. Um abraço. E vem cá, quanto que tá o preço aí? Não tenho noção, valeu, gente. Boa, valeu, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Pera aí, o que foi, Motinha? O que foi? Mota, fala nesse microfone aqui. Ah, não, então eu ia fazer pro pessoal mandar abraço, que muita gente queria mandar abraço, mas não vai dar, né? Tá bem bombado, calma, tá bem bombado. Tá bem bombado, é muita gente querendo participar. Vamos aí, Benja. Como é que você chama? Claudinei. Você torce pra quem? Tricolor. E vem cá, você tava por aí... Você... Caiu naquele ônibus ali, ó. Pô, você parou o ônibus, cara? Ali no meio da rua. Você parou o ônibus no meio da avenida? Sem dó. E se multarem? Ah, eu pago a multa. A firma é rica? Eu não vou nem falar pra você mandar um abraço pra alguém. Quem acerta meu bairro, Parque Fernanda. Agora não dá porque estamos tempos atrasados. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra Tricolor aí. Todo mundo aí que tá ao redor aí, ó. E vocês são firmeza. Todo dia escuto vocês aí, ó. Volto pros passageiros. Escutar também, os passageiros curtem essa energia aí, ó. Obrigado, Claudinei. Valeu, velho. Abração. Valeu, cara. Esse é o Estádio 97 ao vivo. Aqui, direto da Praça do Joca. É o Estádio 97 móvel que tá acontecendo por aqui. No oferecimento de chuveiro, de quem que eu vou falar agora? Ah, não, eu não vou falar, mas quem vai falar é o Mano. Fala da Polo Ar, Mano. É, amigão, quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, amigão? Porque tem um senhorzinho chamado Willis Carrier, que inventou o primeiro ar-condicionado em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Agora você já sabe, né, amigão? Quem inventou o ar-condicionado foi o senhor Willis Carrier. Você fala pra tua professora, não preciso saber quem foi Santos Dumont, Grambel. Eu sei quem foi o Willis Carrier, o inventor do ar-condicionado. E pra você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um raio-wall de 9.000 BTUs. Olha que presentaço, hein? Um raio-wall de 9.000 BTUs. Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui na nossa programação no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira. Acesse o site aí, ó, poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão! Combinadíssimo, mano, combinadíssimo! Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Também Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ô Benja, quem tá com você aí na lateral esquerda? Ô Eric, como você chama? Érico, mas também é conhecido como Juquinha, né? Por aí. Você sabe por que ele aprendeu a Juquinha? Juquinha, por quê? Você chupava muita bala? Não, né? Porque lá no São Paulo não tem nepotismo. Não? Tem napotismo. Napotismo? Porque... Ele é o mini-mi do Juca, assessor de imprensa do São Juca Paulo. Juca Pacheco? Tutor. Olha, eu vou te falar, se pegar você, o Juca, Rogério Ceni, Luciano Huck e Benjamin Bach... Não, no ar-condicionado não dá conta lá. Dá pra fazer uma ponte Rio-Niterói, hein, cara? Tem que botar uns quatro, porque só o dois lá não... Agora, Érico, o que você tá perdido aqui, velho? Não, eu desviei a rota pra casa só pra passar aqui e deixar um amo ela pra minha namorada, porque ferrou com meu futebol hoje, ia jogar uma bola. Ela, porra, você já trabalha com futebol? E quando pode sair comigo, que ela já tá de férias, você me deixa pra passar lá no estádio? Pra falar, pô, eu não posso perder essa oportunidade. Agora, uma pergunta. Você tá num penhasco, tá tua namorada e o Juca Pacheco, assessor de Pedro São Paulo. Só pode salvar um, salva quem? Empurra o Juca com os dois pés, no peito. Opa, aí, tá de férias já ou tá trabalhando? Não, tô na ativa ainda. É. Agora, né, que chega reforço e tal, então não tô lá todo dia. E quem tá chegando? Conta pra nós, quem tá chegando aí de jogador? Você sabe, você sabe, fala aí. Eu falo, mas eu não sei mesmo. Ah, vai, você não almoça. Vai, você não almoça com a... Fala que você não almoça com a Thaíde, Gil Guerreiro, Gustavo, não. Eles não contam pra você. Não, nada, meu contato profissional com eles só. Agora, deixa eu te falar, sem sacanagem, o Soba tá zoando, eu não quero zoar, é sério. É, a apresentação do Wesley ficou pra que dia? Que Wesley? Eita! Não sei o que você tá falando. Não, não sei. Não. Ele se apresenta ainda agora, já em dezembro ou só janeiro? Não, não. Isso aí deixa com o Gustavo, a Thaíde, eu não sei. Tá bom, você quer mandar um abraço pro Juca, Pacheco? Pra ele não, já vejo todo dia. Pro meu primo, o Chupa Felipe, que é fã, ouve vocês todo dia, é fã. Cada vez mais também, antes de entrar na profissão. E queria deixar um abraço pra vocês também. Pô, esqueci só de perguntar um negócio, que time você torce? Porra, tricolor, né, meu? Pai, tricolor. Um abraço, Érico, valeu, velho. Valeu, valeu. Aí a participação do Érico, trabalha lá no São Paulo. O que ele é, do Juca? Assistente? Amigo? Não, ele é um mini-mina, porque ele é igualzinho, Juca, você viu? É idêntico. Ele é idêntico, Juca. É igualzinho. Eles fazem parte da assessoria de imprensa de São Paulo, é ele, o Juca, o Felipe, são os caras Felipe muito legais. Spindola, né? É. Rapaz, o que eu vou te falar, os clubes, a maioria dos clubes aqui em São Paulo tem assessoria de imprensa muito legais, viu? Muito bacana. O do Corinthians, o Guilherme também é um cara muito bacana, os caras são legais, viu? Legal, bacana, bacana demais. Esse é o Estádio 97 ao vivo, Estádio 97 móvel. Qual o seu nome aqui, amigo? Você aqui na lateral direita, aqui, ó. Tô falando contigo aí, qual o seu nome? Edson, tá tímido aí, Edson? Não, eu tô rouco, cara. O Bento mandou eu gritar, eu não ganhei porra nenhuma aqui até agora. Você gritou? Mas é muita gente gritando, é muita gente gritando. Não tem prêmio pra todo mundo, né? Muita gente gritando. Eu não falar que eu tô rouco pra caralho por causa desse narigudo aí, ó. Esse narigudo é F, né, cara? Isso é foda mesmo, esse. Olha a boca, olha a boca. Cara, valeu, obrigado pela sua participação aqui, viu, Edson? Que time você torce, aliás? Eu sou São Paulino, graças a Deus, mano. Rapaz, olha a audiência aqui, tricolor aqui em peso, hein? Que legal, que bacana. Estão ganhando adesivos da Energia 97 aí da nossa produção. Bem bacana, bem gestão. Quem aí é bicha, grita! Vem cá, como é que você chama? João Ricardo. Ô João, você veio da onde? Eu trabalho no Shopping Cidade Jardim, mas vim lá do centro. Correndo. Deixa eu te falar, rapaz, você largou, você mal correria nessa chuva. O carro tá ligado ali, eu cheguei, parei só pra trazer o presente e falar. O carro não é teu, né? Claro que é, né? Você deixa ligado? Claro! Aqui só tem viado, não tem ladrão. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Porque não roubou até agora. Como é que você sabe? Eu trabalho aqui próximo, né? Você quer mandar um abraço pra alguém? Quero. Vou mandar pra todo mundo do Shopping Cidade Jardim, todos os taxistas. Shopping de gente muito rica, né? É, só faltou eu ser rico pra ficar legal, né? Legal. Se você quiser ver o Sombra lá de segunda a sexta, ele tá lá sábado e domingo também. Tá, mas só quero dar uma lembrar. Valdívia é chinelinho, fora do Palmeiras. Tchau, Valdívia. Olha aí, mais uma pessoa. O Domênico vai brigar com você, hein? Não, o Dodô mudou de opinião. Tem mulher? Tem mulher? Tem mulher, tem mulher, tem mulher. Tem mulher aí na lateral esquerda. Tem mulher ali atrás. Se escondeu. Mulher se escondeu. Ei, Estádio 97 móvel, ao vivo, direto aqui do Jockey. Estamos fazendo o Estádio 97 móvel. Estádio 97 móvel, no oferecimento do... Ah, agora sim, o Ben já vai falar do Hello Food. Fala, Benjamin. Olha só, amigão. Você que tá aí ouvindo a gente, já sabe como é fácil pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, não é? Hello! Então presta atenção. Eu vou aproveitar que a galera aqui da rádio tá com fome e vou explicar como é simples pra caramba pedir pelo aplicativo Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. Olha só, você acessa o aplicativo do Hello Food e espera ele te localizar ou seleciona o seu CEP ou endereço. Depois, amigão, você vai escolher entre os melhores restaurantes da cidade. Aí é só decidir qual prato pedir, fechar o pedido e pronto. Esse é o Estádio 97. Ó, gente, às vezes a gente dá uns brancos aqui, cara, porque a gente tá atendendo tantas pessoas. São a galera dentro da Limo, na lateral esquerda da Limo, na lateral direita. É muita gente aqui na frente do Jockey. É uma loucura aqui o Estádio 97 móvel. Mas é uma loucura, mas é uma felicidade imensa, porque a gente vê a reciprocidade da galera. O Estádio 97, que está aqui também no oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. de Peugeot 308 Active com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais, o último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. O Estádio 97, que tem o oferecimento de HDI Seguros. Ah, vamos falar de HDI Seguros agora, hein? Imagina que você está no seu carro, né? Você está esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! Batem na traseira do seu carro. Ah, esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E olha, por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de bate-pronto, consulte o seu corretor. HDI é de bate-pronto, é isso mesmo. Ô, Benja, vamos aos últimos participantes, né? Vamos lá, Narigudo. Como você chama? Fernando Guzmão Camões. Nossa, Guzmão Camões é português. Isso, no trampo eu sou conhecido como Portuga também. Mas você torce pra português? Não, eu sou São Paulino. E vem cá. E vem cá, manda um abraço pro pai desse cara. Ô, um abraço pro Luizão, o pai do camarada aqui, o pai do Fernando. Ô, camarada, vem cá. Você tá empolgado pro São Paulo pro ano que vem? Ah, ano que vem a gente é pra finalizar com... pra dar uma homenagem pro Rogério Ceni, campeão da Libertadores, depois é Mundial. Essa chegada, essa contratação anunciada hoje do Paulinho Carioca foi uma boa? Essa invenção sua aí é legal, hein? Você quer falar mais uma coisa, pô? Quero mandar um abraço pra galera do Vila Verde, pra galera do Com Licitação, aí Robson Mariano, o Fefe, pro Biel... Pra galera que tá ouvindo do Vila Verde aí, cara. Valeu, velho, um abraço. Obrigado, você também. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu falar aqui. Pera aí, só um minutinho, Vieira. Diga, Thiago, vamos falar com o Thiago. Sombra, Vieira. Vamos falar com o Thiago aqui da Paris Vegas. Ô, Vieira, Sombra, queria agradecer aí as três edições aí do Estádio 97 Móvel. Acho que foi uma parceria muito bacana, uma edição melhor que a outra, né? E essa terceira edição com esse aditivo dessa ação social... integrada aí ao Estádio 97 Móvel. Então, para Paris Vegas é um orgulho fazer essa parceria com vocês. Boa. E agradecer aí todo o profissionalismo de ambas as partes, né? Acho que foi bem claro. Bacana. E conte com a gente para 2015, o que vocês precisarem. A Paris Vegas vai estar à disposição do Estádio 97. Estaremos juntos 2015 inteiro. Faremos muitas edições mais do Estádio 97 Móvel. A gente que agradece vocês da Paris Vegas. Vamos sempre aumentar, vamos engrandecer aquilo que já está legal. Legal, Sombra. E fala para todo mundo aí, para todos os ouvintes, desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. E para quem ligar lá na Paris Vegas, 4306-3076, e falar que é ouvinte do Estádio 97, vai ter um belo desconto aí para alguma ação que quiser fazer no final do ano, algum aniversário. Qualquer aluguel de limusine com a gente lá, se for ouvinte do Estádio 97, tem a garantia de um preço bem melhor aí do que o nosso preço de tabela. Repete o telefone, o site. É mais fácil das pessoas guardarem. Sim, o site é parisvegas.com.br e o telefone é 4306-3076. Ou você pode ligar no nosso telefone, no nosso telefone comercial 24 horas. Vou passar agora, é 7... Vamos olhar, vamos pegar a cola aqui. 7795-5596 e falar com a nossa gerente comercial, a Daniela Nashimoto. Legal. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Sombra. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado por mais uma apoio. Valeu, Thiago. Estádio 97 Móvel. Diga, Benjamin. O Flávio Kumagai, que é ouvinte assíduo nosso, tá aí também. Um abraço para ele. Opa, valeu. Muito obrigado. E é verdade, Sombra. O Thiago tá querendo saber se... A gente tá querendo... Os ouvintes estão querendo saber se pode fazer corrida de limusine o ano que vem. Pode, Thiago? Opa, racha de limusine? É, vou fazer lá em Interlagos, racha de limusine. Que beleza, que beleza. Se tiver corrida de homem pelado, o Vieira vai falar que vai te catar. O Vieira quer ser jurado. Vai se catar. E mandar um amuela pra Vivian Ribeiro da Silva, minha namorada. Aí, RG, amo ela, RG. Pra quem quer? Ô, Vivian Ribeiro, vai ficar vivinha hoje, hein? Tá certo. Estádio 97 Móvel. Estamos encerrando mais uma edição do Estádio 97 Móvel. Foi muito bacana. A gente, olha, não teve nem como voltar, a gente sair daqui. Então, assim, a gente agora vai voltar para a rádio. Não vamos poder voltar conversando com vocês, porque dá 8 horas da noite, a gente tem que encerrar o Estádio 97. Mas o Estádio 97 encerra por aqui, agradece a todo mundo, agradece a todos que estiveram acompanhando a gente no trânsito, durante todo o trajeto. A gente fecha o programa por aqui, no oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Também oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Esser, o nome construído com história. E queria agradecer a todos que ficaram na audiência. Lógico, um programa diferente, um programa às vezes com um pouco menos de informação, mas com mais interação, acompanhando os ouvintes no trânsito, trazendo o estádio mais perto de quem está sempre com a gente no dia a dia, no trânsito, nas avenidas, nas ruas, né? Galera que às vezes fica em casa e sai para cenar, sai para acompanhar a limusine. Muito obrigado e obrigado a todos que também fizeram as suas doações de brinquedos para crianças carentes neste Natal. Muito obrigado. A gente volta aí direto pro estúdio na Avenida Paulista com a galera da Energia, Domênico Gato e o Night Sessions. Tchau, galera. Valeu ao Dodô também, que tava aí no estúdio só de stand-by. Valeu. Muito obrigado ao Dodô. Tchau, galera. Valeu, Sombra. É nóis. Hoje no Clã Tronic, 11 da noite. Punks of the Volume. Uruguai com o Punks of the Volume. Energia. Agora é oficial. O melhor clube da história de São Paulo está de volta. Overnight. Festa de inauguração em 16 de janeiro. A Overnight. Overnight. Do jeito que você sempre gostou. Agora com a mais moderna tecnologia de som e luz do mundo. Vai se impressionar. Overnight.